Então, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu gostaria de tratar de dois temas que estão bastante interligados, sendo que o segundo deles, eu creio que vai ser de uma importância duradoura para todos os nossos estudos daqui para diante. O primeiro é o seguinte: eu sempre recomendei que nunca se estudasse filosofia por um método histórico, ou seja, por autores, como se faz, tá certo? A filosofia não é como literatura, poesia, na qual cada autor tem um determinado corpo de obras e você tem que conhecer aquilo na inteireza. Nenhuma obra filosófica tem aquela completude, aquela inteireza das obras literárias. Por exemplo, se você pega o conjunto das peças de Shakespeare, isto é a obra de Shakespeare, isto é, portanto, está ali toda a concepção artística de Shakespeare. Em filosofia isso jamais se realiza. Quer dizer, não há a mais mínima possibilidade de que a investigação filosófica alcance uma expressão literária perfeita e acabada. Ela está sempre existe uma descontinuidade, um rombo, um buraco, uma deficiência qualquer, isso sempre existe. Não deixa de ser simbólico que, dos dois grandes filósofos da antiguidade, das duas grandes obras filosóficas da antiguidade, a de Platão falta, quer dizer, a parte esotérica, por assim dizer, a parte interna que ele transmitia a seus alunos, e que depois o Giovanni Reale e o Mário Ferreira dos Santos tentam reconstruir numa base mais ou menos conjetural do que teria sido o ensinamento oral de Platão. Quer dizer, essa parte mais interior, a parte mais elevada, falta, sobra somente a obra popular. E em Aristóteles acontece exatamente o contrário, onde só nos sobraram, vamos dizer, as apostilas de aulas, mesmo assim, de uma forma incompleta, e todos os escritos populares desapareceram. Então, num falta metade de cima, no outro falta metade de baixo. Eu acho que isso tem até um significado simbólico, marcando o que seria o destino da filosofia, vamos dizer, pelos séculos dos séculos, né? Como a filosofia é uma permanente recolocação de si mesma com o problema, não é uma investigação permanente, então, vamos dizer, a possibilidade de uma expressão literária formal e acabada é muito remota. Às vezes isso acontece, por exemplo, tem algumas obras que são, vamos dizer, bastante, bastante completas nesse sentido. Se você pegar, por exemplo, as obras de Kant, Immanuel Kant, eu acho que ele conseguiu dar à sua obra mais ou menos uma estrutura similar à do seu pensamento e preencher todos os pontos conforme lhe parecia conveniente. O mesmo acontece, por incrível que pareça, com o nosso Mário Ferreira dos Santos. Quer dizer, ele não deixou nada em branco, não faltou praticamente dizer nada. Até as obras que ele deixou incompletas estão suficientemente completas para que nós consigamos imaginar o que seria o resto delas. Mas mesmo nesses casos, que são excepcionais, aliás, um outro caso é Henri Bergson, que disse: a minha obra está completa, eu não tenho mais nenhuma palavra a acrescentar. Tá certo? Mesmo isso não quer dizer que a expressão literária aí alcançada seja suficiente, né? E a prova de que não é suficiente é que sempre e sempre você pode tentar até expor aquilo que o filósofo quis dizer de uma maneira mais completa e mais clara, né? Quer dizer, a atividade, por exemplo, dos comentaristas, você pega a fileira inteira dos comentadores de Aristóteles e Platão, que já vieram desde a antiguidade, da Idade Média até hoje. Você vê que muitos desses comentários são indispensáveis para compreender o pensamento desses filósofos. Isso quer dizer que o pensamento não se materializou em formas linguísticas perfeitamente satisfatórias. Tudo que é explicado pode ser explicado de uma maneira melhor, e muitos problemas que são deixados de uma maneira mais ou menos nebulosa podem ser trazidos à luz mais tarde. Então, não tem sentido você falar em obras completas em termos de filosofia. Então, isso é muito importante. A filosofia, uma coisa é a filosofia do seu fulano de tal, outra coisa é a obra escrita dele. A obra escrita ou mesmo gravada. Tá certo? Então, se você pegar, por exemplo, a obra de um poeta, de um romancista, de um dramaturgo, você vê que, fora da obra que ele publicou com intuito artístico, vamos dizer, formal, consciente, ex-professo, outros escritos que ele possa ter deixado, como cartas, documentos, etc., só tem uma importância biográfica. Não vão alterar a estrutura das obras. Mas no caso da filosofia, às vezes até um bilhetinho que o sujeito deixou pode ser que ali apareça o que tem de mais importante e que não estava nos livros publicados. Tanto que algumas obras se constituem praticamente dessas anotações e bilhetinhos, como, aliás, as próprias obras de Aristóteles. São apenas notas que ele tomou para desenvolvimento em aula. O que, que ele disse na aula? Não sabemos, nós podemos conjeturar. Quer dizer, partindo de várias notas fragmentadas, você pode juntar e falar, não, isso aqui tem uma coerência entre esses vários pontos, então, provavelmente, o que ele explicou ali, oralmente, foi isto, mais isto, mais isso, que é exatamente o que eu fiz com o negócio da teoria dos quatro discursos. E agora? Caiu quando? Quem está dizendo? Ah, é? Mas é o áudio que fica individualizado, aquele áudio separado. Então, porque tem duas opções. Bom, parece que houve um problema técnico aí. Vamos esperar um pouquinho para ver. Ele falou exatamente o que eu falei, Hélio. Só o áudio do áudio individual. Mas isso quer dizer que as pessoas não ouvem mesmo? Não. Continuam ouvindo? Tem duas opções, vídeo e áudio, que não caiu, e o áudio separado. O áudio separado fica... Ah, mas tem gente que fica só no áudio, então? Tem. Muitos? Muito pouca gente. Isa, o Silvio está dizendo que está ouvindo tudo. Então vamos continuar como se nada tivesse acontecido, né? De qualquer maneira está gravando, não está? Então, bom, muito bem. Então, o que eu estava dizendo é que, vamos supor que você encontre umas cartas de Shakespeare. Bom, elas talvez possam mudar a sua concepção biográfica de Shakespeare, ou a compreensão psicológica da coisa, mas não vão alterar a estrutura e a organização interna das obras. Quer dizer, a estrutura da obra literária de Shakespeare está inteira nas obras literárias de Shakespeare. Agora, nós não podemos dizer que a estrutura do pensamento de Platão está toda nos escritos de Platão. É? Nunca está. Quer dizer, mesmo que o filósofo tenha a felicidade de completar todas as obras escritas que ele planejou, como acontece, por exemplo, no caso da Henri Bergson, Immanuel Kant ou Mário Ferreira dos Santos, mesmo aí nunca há uma correspondência perfeita. Quer dizer, você sempre vai ter que captar algo a mais... Tá certo? Além do que está nas obras. Tá certo? Então, nós, geralmente se usa o termo filosofema para, como se constrói com esse termo exatamente como teorema, por exemplo. Né? Então, o que é o filosofema? É a estrutura inteira do argumento do filósofo. Quer esteja escrito, quer não esteja escrito. Então, a estrutura do filosofema raramente corresponde com a estrutura da obra escrita. Em alguns maiores casos da humanidade não corresponde. Em Platão não corresponde, em Aristóteles não corresponde, em Leibniz não corresponde. E o próprio Santo Tomás de Aquino, cujos escritos são uma das coisas mais organizadas do mundo, também fica faltando algum negócio. Né? Então, quer dizer que o modo de você estudar uma obra literária não é o mesmo modo de você estudar uma obra filosófica. Na obra filosófica você vai ter que tentar achar o filosofema que está por trás daquilo tudo. Às vezes está exposto de uma maneira mais adequada, outras de uma maneira menos adequada, mas a adequação perfeita não existe. O que você está procurando não é a obra filosófica, não é a estrutura, não é o texto da filosófica e, sobretudo, não é a estrutura do texto. Quer dizer, esse é um problema que na USP, por exemplo, o pessoal ficou, graças àquele método desenvolvido pelo Marcel Guerroux, né, que através do exame da estrutura, dessa meditação metafísica de Descartes, obteve tão, tão bons resultados, eles acharam que aquilo podia ser aplicado a tudo e podia ser generalizado. Então a filosofia se torna o estudo da estrutura de texto. Isso é uma besteira fora do comum. Porque a estrutura de um texto filosófico é somente a estrutura daquele texto. E pode não corresponder à filosofia, sobretudo porque a filosofia é uma obra que está... A busca da filosofia é uma coisa permanente que só termina quando o sujeito morre. Por exemplo, se você estudar a estrutura de todos os textos de Schelling, você não vai compreender Schelling, porque Schelling mudou de direção 4 vezes. Ele estava indo aqui e falou, não deu certo, vamos para lá. Muda de novo. Então é como se você dissesse, o conjunto não tem estrutura. Ele está buscando uma estrutura. Tá certo? E quando ele encontra no final, encontra a concepção que o satisfaz, você tem que saber agora como é que você enquadra nessa estrutura final as tentativas anteriores. Mesma coisa acontece quando não é Erich Fröbel, né? Que também são vários começos e recomeços. Tá certo? É claro que você sempre pode encontrar alguma ordem interna que abranja ao mesmo tempo a estrutura do pensamento do cidadão, a sua hierarquia interna, portanto, e a conexão disso com o desenvolvimento biográfico do pensamento do camarada. Você sempre pode encontrar isso, e é isso que você deve procurar. Mas isto, eu garanto, não está em nenhuma obra. Quer dizer, não houve nenhum filósofo que descrevesse a própria evolução do seu pensamento de tal modo que a forma final dela coincidisse com a forma final do seu pensamento. Isso não existe. E é isso que compreendeu a filosofia, compreendeu exatamente isso. Então, isso quer dizer que se você vai estudar por autores, você vai arrumar um abacaxi absolutamente insolúvel. E você vai ficar o resto da sua vida sob esta impressão, que, por exemplo, outro dia, lendo o livro do Antônio Paim, que acabou sendo, que aliás foi editado por ex-alunos meus, o César Kim e a Adelice Godoy, editaram o livro do Antônio Paim, Marxismo e Descendência. O livro é muito interessante. Ele começa dizendo que há provavelmente uma interpretação definitiva de algum filósofo, uma interpretação perfeitamente clara de algum filósofo, nunca vai existir. Fala, bom, ele está sob esta impressão porque toda a mentalidade dele foi formada no estudo dos filósofos modernos. Né? Com relação a Aristóteles, não há tantas divergências assim. Eu acho que praticamente existem 2 escolas de interpretação do Aristóteles, divergentes, mas ainda assim conciliáveis. O problema não é que você não chega a uma interpretação final de um filósofo. O problema é que a filosofia não termina. Não é o problema da variedade das interpretações. Agora, com relação a obras de arte literária, aí sim as interpretações são em número ilimitado. Elas coincidem estruturalmente em alguns pontos, tá certo? Mas você pode dar delas as interpretações as mais desencontradas possíveis. Agora, em certos essa flexibilidade que você tem na interpretação das obras, sei lá, de um Schaeffer, de um Rimbaud, de um Goethe, você não tem na filosofia realmente. Tá certo? Por exemplo, eu duvido. Me dê uma interpretação ateística das obras de Santo Tomás de Aquino. Me dê uma interpretação materialista das obras de Platão. Falou, você não consegue. Então, o problema não é a variedade de interpretações. O problema é o caráter, por assim dizer, interminado da filosofia mesma. Esse problema é invencível. Como o próprio nome diz, filosofia é o amor à sabedoria, é uma busca da sabedoria. Então, ou o sujeito encontrou definitivamente a sabedoria, se incorporou nela e virou, então, ele virou o Logos encarnado, o que é impossível, ou então você sabe que aquilo não vai terminar. Não é isso? Então, quando você se aventura a estudar filosofia por autores, você sempre chega nisto. Tá certo? Também é importante saber que, por exemplo, a obra de Shakespeare, o valor da obra de Shakespeare, não depende de nada do que os fulanos escreveram depois. Vamos supor que a literatura inglesa tivesse terminado em Shakespeare. Né? Shakespeare publicou seu último volume, daí veio um furacão, afundou as ilhas e acabou a Inglaterra, tá certo? Acabou a Inglaterra, acabou a Escócia, acabou a Irlanda, acabou tudo. Então, não tem mais cultura ali. Eu digo, as obras de Shakespeare continuam valendo exatamente o que valem. No entanto, em filosofia as coisas não são assim. O pleno sentido, o pleno vigor de uma filosofia, às vezes só se revela na sua continuação. Não é isso? Existe até, vamos dizer, aquela frase brilhante do Heidegger, que eu pus, eu não sou um fã de Heidegger, mas aquilo é uma coisa tão exata, né? Que até eu não fui o primeiro a citá-lo, o primeiro a citá-lo foi Merleau-Ponty, porque, né? Merleau-Ponty ficou impressionado com essa frase, eu também, né? Que diz que às vezes aquilo que não está declarado na filosofia, que não está sequer pensado nela, só se torna pensável graças àquela filosofia. Quer dizer, uma coisa que o próprio autor não esperava que acontecesse, tá certo? Mas aquilo cria efeitos, tá certo? Então é importante o seguinte, a finalidade da filosofia não é construir obras escritas, isso é literatura. A finalidade da filosofia é descobrir alguma coisa, é saber alguma coisa, é compreender alguma coisa. Portanto, vamos dizer, você pode dizer, onde está corporificada a obra de Shakespeare? Eu digo, nos escritos de Shakespeare. A obra de Shakespeare são os escritos de Shakespeare. Né? Mas aonde está corporificada uma filosofia? Eu digo, só está num filósofo, não na obra escrita. O fato de que, por exemplo, o fundador da filosofia, que é Sócrates, nunca tenha escrito um livro, já é também uma coisa aqui, um elemento simbólico que marcou todo o desenvolvimento da história da filosofia ocidental. Né? Então, nós compreendemos a filosofia de Sócrates como um movimento e um estímulo, e não como uma estrutura fechada. Em alguns casos, você tem uma estrutura mais fechada, em outros, uma estrutura mais em aberto. Mas este empurrão inicial, ele continua de século em século. E cada filósofo levanta uma série de problemas na esperança de que ele não vai resolver todos, mas talvez alguém resolva depois. Você vê que a filosofia mais clara e mais organizada, que é a de Aristóteles, termina com um enigma, termina com um baita ponto de interrogação, né? Quando ele diz que os entes só existem como individualidades, não há existência genérica. Né? Por exemplo, uma espécie só existe nos indivíduos que fisicamente a manifestam. Você não vai ver a espécie gato, a espécie lagartixa andando por aí. Você vê um gato ou uma lagartixa. Mas que, por outro lado, né, o nosso conhecimento, só existe conhecimento mesmo no nível do geral. Quer dizer, a ciência só trata do geral. Fala, bom, então nós estamos com um belo abacaxi na mão. Nós temos aí um hiato, uma tensão entre o ser, que é necessariamente individual, e o conhecimento, que é sempre genérico. Isso tem solução? Tipo, não, tem. Tá certo? Mas Aristóteles não resolveu isso, ele deixou a abacaxi para depois. Isso quer dizer, conforme o desenvolvimento que foi dado a isso depois pelos escolásticos, especialmente Santo Tomás de Aquino e Dan Scott, que ambos trataram deste problema de maneiras diferentes, o próprio sentido e o valor que a filosofia de Aristóteles tem muda para nós. Tá, então, quer dizer, Aristóteles, considerado tão somente na forma final dos seus escritos, é uma coisa. E Aristóteles, considerado com potencialidade que só atualiza nos seus sucessores, é outra coisa completamente diferente. Não é isso? Então, se vocês ouvirem o senhor professor Janotti dizer que a filosofia é uma atividade que lida essencialmente com textos, vocês informam que ele está radicalmente enganado. Quer dizer, os textos, em filosofia, os textos são apenas pretextos para tratar de alguns problemas reais. A filosofia não estuda textos, a filosofia estuda a realidade da experiência humana. É esse o objeto dela. Né? E como ninguém pode ter a pretensão de ter resolvido a realidade da experiência humana na sua totalidade, então a coisa está sempre em aberto, está sempre continuando. E vamos dizer, como dizia Santo Tomás de Aquino, a verdade é filha do tempo. Às vezes, para resolver um problemica, você passa muitas gerações e o primeiro sujeito que levantou o problema, ele nem ficou sabendo a solução porque já morreu. Então, se não é para estudar por autores, como é que nós temos que estudar? Claro que um dia você vai ter que estudar as histórias da filosofia, você vai ter que seguir a sequência. É claro também que algum dia você vai ter que enfrentar com algum autor filosófico em particular e estudar a obra inteira dele. Claro, um dia você vai ter que fazer isso, mas eu só não digo que deve começar fazendo isso. Eu acho que a melhor maneira é você estudar por problemas e levantar o status questionis, quer dizer, a história inteira das discussões sobre aquele ponto. Com o agravante de que, às vezes, as grandes ideias sobre aquele assunto estão dadas em escritos que não tomavam aquele assunto como seu objeto formal, mas tocavam nele de raspão. Tá certo? Então, você levantar um problema e tentar rastreá-lo ao longo do tempo é, em primeiro lugar, uma prática da pesquisa bibliográfica. Quer dizer, você vai ter que buscar, buscar, buscar, até você saber quais são, vamos dizer, os documentos que atestam da melhor maneira possível o desenvolvimento das investigações sobre aquele tema, desde que ele apareceu até hoje. Então, você ser capaz de reconstruir a bibliografia suficiente para lhe dar o status questiones, é um grande aprendizado, mas grande, grande, grande. Se você fizer isso uma única vez, você vai ser marcado pelo resto da sua vida. Por quê? Porque você vai entender como é difícil descobrir qualquer coisa. E você vai descobrir o número de erros e falsas pistas que nós temos que seguir para, às vezes, descobrir alguma coisa que estava na cara desde o começo. Isso acontece muitas vezes, não só na história da filosofia, como na história das ciências também. Tá certo? Então, outro dia eu vi uma pessoa dizendo, no Brasil não há nenhum nível de ignorância que seja excessivo para o brasileiro. Né? O brasileiro consegue coisas que ninguém mais consegue. Outro dia eu vi uma pessoa pontificando aí, confundindo status questiones com state of the art. Quando você diz que um determinado objeto reflete o state of the art, você quer dizer que é o suprassumo do desenvolvimento tecnológico. Que apaga todos os anteriores. No status questionis é exatamente o contrário. Status questionis não é state of the art. É a história inteira da coisa. E não somente a última coisa que foi falada sobre ela. A última coisa, justamente, em filosofia, não faz sentido nenhum se separar da discussão inteira que levou até ali. Agora, quando você compra, você vai comprar um carro. Ah, esse carro aqui é state of the art. Então, ótimo, é o mais avançado que tem, mas se state of the art fosse status questionis, você teria que comprar este carro e mais o anterior, e o anterior, e o anterior, e o anterior, até o primeiro. Não é isso? Você compra um computador. Ah, temos aqui o programa mais avançado, pá, pá, pá, state of the art. Eu digo, bom, muito bem, você comprou aí o, como é que chama? Leopard, da Apple. Ah, maravilha, Leopard. Snow Leopard, é uma maravilha. Só que daí você tem que comprar todos, o Windows número 7, número 5, número 3, número 1, até o DOS. Mas, então, felizmente, para o consumidor, state of the art não é status questionis. Mas, infelizmente, para nós, meu filho, status questionis é status questionis. Quer dizer, você só vai entender a questão se você rastrear toda a discussão. Note bem que você não está, ao rastrear status questionis, você não está fazendo obra de historiador. Você não está interessado na história do desenvolvimento da questão. Você está interessado na própria questão. E você só vai buscar desses vários elementos que compõem o status questionis aqueles que interessam para a solução do problema agora. Agora, se você fosse fazer obra de historiador, você ia ter que rastrear tudo, o que é importante e o que não é. Então, a investigação do status questionis é o preliminar histórico à abordagem de uma determinada questão filosófica. Tá certo? Quando você vai rastrear isso, você vai se perder mil vezes, em falsas pistas, tá certo? Em documentos que não interessam absolutamente. Você vai ter que ler 100 vezes mais coisas do que aquilo que interessa. Mas quando você tiver na mão a sequência dos documentos que marcaram as etapas significativas da discussão, quer dizer, que deram contribuições que ainda são importantes para você hoje, aí você vai ver que maravilha que é isso. Por quê? Aí você pode ter certeza que você está discutindo aquela questão no nível mais alto de consciência que é possível ter a respeito. Isso não quer dizer que você vai acertar, não quer dizer que você vai descobrir a verdade, pode ser que todo mundo tenha errado, você vai errar junto. Mas aí você pode ter certeza que você está fazendo o melhor possível. Eu digo, olha, eu estou aqui investigando a coisa na companhia das pessoas mais sérias e mais devotadas e mais inteligentes que dedicaram a ele ao longo da história do mundo. Claro que nós todos podemos errar em conjunto, tá certo? Mas isso é menos arriscado do que eu estar investigando a questão apenas junto com o Dr. Emir Sader, tá certo? Ou com o Paulo Giraldelli, tá certo? Alguém assim. Então, você vai se cercar de melhores companheiros. A própria Bíblia diz que quando você tem mais conselheiros, supondo-se que sejam conselheiros sinceros, e não porque você tem que dar conselho por inveja. Né? No Brasil, quase sempre é assim. Você pede um conselho para o sujeito, né? Você tem uma ideia brilhante, maravilhosa, o sujeito vai dizer, não, não faça, isso vai dar errado, eu já vou querer te deprimir. Tá certo? Então, esse é o que se chama na Bíblia conselheiro invejoso. Mas quando você tem bons conselheiros, é bom que você os tenha em mais número, porque eles vão te mostrar outros aspectos que talvez um outro conselheiro não viu. Na questão do status questionis é a mesma coisa. Tá certo? Então, vamos supor, eu pego uma questão lá, tem lá um parecer de Sócrates, Platão, Aristóteles, São Tomás de Aquino, Duns Scott, Leibniz, Schelling, Husserl, chega até hoje. Então, você está investigando a questão em muito boa companhia, você pode ter certeza que está investigando no nível mais alto que foi historicamente possível até o momento. Isso lhe dá uma garantia de que você está se movendo num terreno limpo. Porém, a escolha da questão, quer dizer, se a escolha da questão não reflete um interesse existencial verdadeiro e profundo do estudante, aquilo tudo não significa nada, é apenas um trabalho acadêmico. Se existe uma coisa que é absolutamente imperdoável em filosofia, é o hiato entre o que é trabalho acadêmico e o que é investigação existencial sua. Quando a filosofia se transforma em pura atividade acadêmica, sem esse comprometimento existencial, você entra na paralaxe cognitiva. É inevitável, né? Então, como isso é justamente o que nós estamos tentando evitar, então, vamos dizer, a sinceridade do seu interesse pela questão e a importância vital que ela tenha para você enquanto indivíduo humano real, ou seja, para as suas decisões, para o seu, para, vamos dizer, alívio das suas angústias, etc., etc., isso é fundamental. Isso vai dar um nível do seu comprometimento sério com a questão. Como nós vamos ter aqui que tratar uma série de questões filosóficas para exemplificar para vocês, vamos dizer, a arte e a técnica da investigação filosófica, então é evidente que eu mesmo vou ter que escolher essas questões. Eu não vou poder fazer uma enquete. Tá certo? Então, o máximo que vocês podem ajudar aí é ver como essa questão repercute em vocês. Que pode ser que eu consiga despertar o seu interesse existencial e não apenas intelectual, acadêmico, pela questão, e pode ser que não. Aqueles que eu não conseguir, vamos dizer, tirar do sono, quer dizer, eu falo da questão, o sujeito não consegue se interessar por ela, eu falo, bom, aí eles vão ter um problema muito sério durante esse curso. Eu espero que todos acabem se interessando. Né? Então, ao investigar essas questões, eu também não vou exemplificar aqui a técnica da reconstituição do status questionis pela sua ordem inteira. Eu apenas vou usar vários elementos que eu colhi aqui e ali, né, e que são pertinentes ao tema, sem nenhuma intenção de mostrar para vocês a evolução inteira do status questionis. Estou só exemplificando certos pontos, certas conquistas que foram feitas por esse, por esse, por esse, por esse. Né? E é claro que eu vou me permitir uma coisa que no começo vocês não devem se permitir, que é você usar como referência para a questão textos e autores que são muito separados entre si e que não têm nenhuma referência um ao outro. E que só, por assim dizer, por coincidência, dizem alguma coisa pertinente à investigação. Nós que, às vezes, as ideias mais brilhantes sobre um determinado tema, você vai encontrar nos lugares mais inesperados. Quer dizer, eles vão estar fora da bibliografia filosófica usual, ou fora da bibliografia filosófica pertinente, formalmente pertinente àquele tema. Isso acontece muitas vezes. Tá certo? O que acontece é que, se você se permitir fazer isso no começo dos seus estudos, você vai se tornar, vamos dizer, um colecionador de curiosas coincidências. Você desenvolver o senso do que é realmente pertinente e do que não é, leva alguns anos. Né? Realmente, quando o sujeito começa a estudar, ele vê ligações, vê analogias em tudo. Tá certo? Não que essas analogias não existam, mas elas não são historicamente significativas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou me permitir responder uma carta no meio dessa exposição. Claro, nós vamos responder a carta na segunda parte da aula, mas como esta carta é exatamente o problema aqui, eu vou mostrar para você. O remetente é Márcio Luiz Freiesleben. Bonito nome. Ele disse, em uma aula passada o senhor disse que a física quântica não pode ser explicada pela ciência moderna, no entanto a quântica se ajusta aos conceitos da ciência medieval e escolástica. Eu não entendi, mas fiquei bem com essa ideia na cabeça. Bom, eu não vou explicar isso agora, mas você pode encontrar explicação perfeita no livro do Wolfgang Schmidt. Wolfgang é o nome alemão, Schmidt não é Schmidt, é Schmidt americano, né? É um americano com nome alemão. O livro chama-se The Quantum Enigma. Está tudo explicadinho ali. Então, talvez um dia a gente leia esse livro junto, mas, por enquanto, me limito a te indicar esse livro. Daí, continuo ele aqui. Comecei a pesquisar e encontrei no YouTube um documentário exibido pelo History Channel chamado Tudo sobre Incerteza, a Mecânica Quântica. A certa altura do programa foi dito o seguinte: a totalidade sem costura é uma teoria desenvolvida por David Bohm, que propõe que todo objeto quântico está conectado a todos os outros objetos quânticos. Assim, na visão emergente da ciência de vanguarda, o mundo é uma totalidade sem costura composta pelas suas partes. Mais do que isso, é uma totalidade em que todas as partes estão permanentemente em contato umas com as outras. Há um contato íntimo e constante entre as coisas que coexistem e coevoluem no universo. Uma partilha dos laços de mensagem que transforma a realidade numa prodigiosa rede de interação e comunicação. Uma lagoa murmurante, sutil, mas onipresente. Fecha aspas. Por bem, por coincidência, eu estava começando a ler A Presença Total, do Ray Lavelle, quando me deparei com a seguinte afirmação. Desejaríamos mostrar que o que é próprio do pensamento não é, como se crê, separar-nos do mundo, mas nele nos estabelecer. Que em vez de nos encerrar em nós mesmos, ele nos descobre a imensidade do real, na qual mais não somos do que uma parcela, que é mantida e não esmagada pelo todo onde é chamada a viver. Nela e no todo é o mesmo ser que está presente sob uma forma tão participada, quão participante. É a mesma luz que nos descobre, ora a sua face iluminante, ora a sua face iluminada. E assim vai. Então ele pergunta, o David Bohm e o Louis Lavelle estão falando a mesma coisa? Eu digo, não, de maneira alguma, mas nunca, nada. Parece, mas não é. Lembra a lógica da minha filha Inês, as quatro categorias. Né? Parece, mas não é. Parece e é. Não parece, mas é. E nem parece, nem é. Isso aqui, olha, isso aqui faz parte do método filosófico. Então, no caso aqui, parece, mas não é. Por quê? O que o Louis Lavelle fala da presença total é a presença do ser enquanto tal, independente de quaisquer distinções internas que você faça nele. Nós sabemos que a realidade, tomada como um todo, neste nível, a realidade, note bem, não o universo, eu digo a realidade tomada como um todo, ela é uma unidade. Ela tem uma unidade, ela é uma só. E nós estamos dentro dela. Agora, David Bohm está falando isso do universo físico. Nós não sabemos se o universo físico é uma totalidade. Pelo simples fato de você dizer o universo físico, bom, o universo físico é definido por certas propriedades específicas. É? Então, se é definido por certas propriedades específicas, ele jamais pode ser uma totalidade, considerado em si mesmo. Se ele fosse uma totalidade em si mesmo, nada poderia vir fora dele. É claro, eu conheço bem esse autor, David Bohm, e considero um dos maiores charlatas de todos os tempos. Tá certo? Embora, evidentemente, ele diga muitas coisas que podem soar atraentes na primeira vez, como isso aqui, por exemplo. Né? Por que isso soa atraente? Porque isso lhe dá aquela mesma impressão de unidade e reintegração que você obtém no Louis Lavelle. Mas uma coisa é você falar da realidade como um todo e dizer, ela é um todo. E outra coisa é você dizer o universo físico e dizer, ele é um todo. Para que o universo físico fosse um todo, seria preciso que absolutamente tudo se regesse pelas leis da física. Mas as leis da física, meu filho, dependem das leis da lógica, das leis da aritmética elementar, as quais não dependem da física absolutamente. Sem aritmética elementar e sem a matemática, então não há física alguma. Mas sem a física existe aritmética elementar, existe álgebra, existe toda a matemática. Então, por exemplo, se nós entendemos que existe uma esfera de realidade que consiste de relações matemáticas e outra esfera de realidade, tá certo, que consiste de entidades físicas que ocupam um lugar no espaço, tá certo, que tem um certo comportamento físico identificável por experiência, nós sabemos que nós não estamos falando da mesma coisa. Nós estamos falando de duas faixas do universo. O que o Louis Lavelle chama de presença total inclui essas duas faixas e mais tudo mais que você possa conceber ou que você não pode conceber. O conceito do Louis Lavelle é um conceito em aberto. Ele está falando, vamos dizer, de uma totalidade que é una, mas é infinita, dentro da qual nós estamos. E o outro está falando, vamos dizer, apenas de uma faixa de realidade que pode ser enormemente confusa e ilimitada quantitativamente, mas que não pode ser infinita. Está entendendo? Então, parece estar falando da mesma coisa, mas não estão. Então, por exemplo, quando, no começo dos seus estudos, é melhor você usar apenas fontes que são, vamos dizer, formalmente pertinentes ao mesmo assunto e que fazem parte do desenvolvimento histórico daquela discussão. Porque se você vai procurar ideias, sugestões fora daquilo, você pode cair nas falsas analogias, que são em número ilimitado. E se você faz isso, você cai no mais temível amadorismo que pode haver. Isso é um perigo. É um perigo assim que todo estudante, mesmo os mais talentosos, dificilmente evitam no começo. Porque tudo aquilo que lhes parece, mas ele tem uma ligação, desperta, claro, você vê uma analogia, né? Quer dizer, a própria natureza do processo criativo é a junção de duas linhas, né? Duas linhas separadas que de repente se juntam em algum ponto. Isso aí está no livro brilhante do Arthur Koestler, The Act of Creation, o ato de criação. Então, bom, uma coisa é a dinâmica da nossa criatividade mental. Outra coisa é a realidade do conhecimento que nós obtemos através dele. Se você se permite, vamos dizer, numa investigação filosófica, você buscar inspiração em quaisquer analogias que vão lhe aparecendo pelo caminho, você vai se perder, porque isso aí não termina nunca mais. Então você nunca vai saber o que, que tem a ver, o que, que não tem a ver. Quando você adquire a prática, quer dizer, quando você conhece o status questione de várias questões, sobretudo daquela que você está investigando, bom, aí sim você pode se permitir buscar inspiração em outras fontes que não estão historicamente ligadas àquelas. Tá certo? Ou seja, em autores que não se comunicaram entre si de maneira alguma. Mas no começo não faça isso, você vai se perder. Então no começo tem que dizer, olha, eu vou buscar o status questione, eu vou buscar aqueles autores que se referiram uns aos outros e entre os quais há uma evolução histórica consciente, quer dizer, fulano diz tal coisa, daí veio o outro fulano que leu esse e acrescentou tal outra, e tal outra, e tal outra, e tal outra, até chegar aqui. Depois de você fazer isso, bom, aí sim você pode buscar outras sugestões completamente fora, e você aí você saberá avaliar o que é pertinente e o que não é. Então, Aí passamos aí ao segundo tema da aula de hoje. E é um tema que eu vou extrair daqui do livro do Hugo de São Vito e das Calico, tá certo? Mas eu vou usar o texto dele mais como pretexto também para investigar a questão do que como objeto. Nós não estamos, preste atenção, não estamos estudando o Hugo de São Vito, nós estamos estudando um assunto do qual o Hugo de São Vito disse alguma coisa. Então, eu vou ler aqui apenas 5 linhas desse texto, que na tradução do seu Antonio Marchionne, que eu já falei. Então, livro 1, capítulo 1, da origem das artes. De todas as coisas a serem buscadas, a primeira é a sapiência, na qual reside a forma do bem perfeito. A sapiência ilumina o homem para que conheça a si mesmo. Ele que, quando não sabe que foi feito acima das outras coisas, acaba se achando semelhante a qualquer outra coisa. A mente imortal do homem, iluminada pela sapiência, se volta para o seu princípio e percebe o quanto é inconveniente ao homem procurar coisas fora de si, uma vez que poderia ser-lhe suficiente aquilo que ele próprio é. Lê-se, escrito na trípode de Apolo, Gnote-se auton, ou seja, conhece a ti mesmo. De fato, o homem que não esqueceu a sua origem sabe que é nada tudo aquilo que é sujeito à mutabilidade. Então vamos parar por aí. Tem aqui algumas notas do Marchionne que são extremamente úteis. Né? Uma delas diz o seguinte: essa sapiência da qual Hugo fala é a mente divina, na qual o mundo e o homem foram pensados como numa forma, num molde, num arquétipo. Essa sapiência não é algo, é alguém. É a segunda pessoa da Trindade, o Logos e pensamento de Deus. É a forma perfeita de Deus bom, como pela criação, a forma boa do mundo e do homem. Muito bem. Eu acrescentaria aqui uma segunda nota. Né? Você vê que nesta edição você tem o texto português aqui e você tem o original latino do lado. Tá certo? Nem todos sabem latim, nem todos sabem o suficiente para poder ler direto no original, mas aqueles que sabem, que estudaram latim um pouco, é quando você tem alguma dúvida, você tem uma suspeita, não custa nada você dar uma olhadinha na página da esquerda para você ver se alguma nuance escapou ou foi acrescentada. No caso desse segundo parágrafo, uma nuance foi acrescentada pelo tradutor. Quer dizer, ele interpretou o texto de uma certa maneira e acrescentou ali a sua nuance. Porque ele diz que quando o homem não sabe que foi feito acima das outras coisas, ele acaba achando-se semelhante a qualquer coisa. Esse acaba achando-se não existe no original. Não? Ele interpretou assim, não que a interpretação seja ilegítima, mas ele destaca uma nuance que não é necessariamente aqui Hugo quis dar. Na vida aqui, sapientia illuminat hominem ut se ipsum agnosticat. Então, a sapiência ilumina o homem ut para que se ipsum agnosticat, quer dizer, conheça a si mesmo. Qui o qual, homem, qui, né, o qual, ceteris similis fuit, o qual seria semelhante às outras coisas. Ele não diz acabaria achando que é semelhante. Ele diz seria semelhante às outras coisas. Ao passo que o tradutor não disse isso. Ele diz que o homem acabaria pensando que é semelhante. Mas essa nuance não tem no Hugo. Então, note bem, esse livro a palavra didascálico, que existe em português o correspondente didascalia, né? Quer dizer um conjunto de coisas relativas à educação. Didacal é, vamos dizer, o conjunto dos equipamentos da educação. E aqui o texto, o título original é Didascali com de Studio Legendi. Né? Essa palavra estúdio tem uma série de dificuldades inerentes a ela, porque o Ayo Marchione traduz como da arte de ler, que não está errado, tá certo? Mas essa palavra estúdio tinha também a acepção de uma afeição, de algo que você gosta de fazer, ou que você está interessado em fazer, tá certo? Então, olha, se trata da leitura, né, quer dizer, é uma introdução à arte da leitura, quer dizer, o que, que nós vamos ler, como nós vamos ler e aonde isso vai levar você. Né? O que Hugo propõe como objetivo da leitura, tal como ele está ensinando aos seus alunos, deve parecer hoje extremamente ousado. Porque você vai dizer, peraí, pela leitura você vai alcançar a sapiência. Epa! E o que, que é a sapiência? Né? Como bem nota o Marchione, isso é perfeitamente exato. A sapiência é o Logos Divino. Então, o que, que é o Logos Divino? O Logos Divino é, por um lado, o conjunto do que Deus sabe. É também, por isso mesmo, o conjunto das leis e princípios eternos que estruturam toda e qualquer realidade. É também, vamos dizer, o princípio animador pelo qual essas as possibilidades divinas vêm à existência. E é, por fim, a encarnação desse mesmo Logos na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu digo, pô, mas eu lendo, eu vou descobrir todas essas coisas? Né? Evidentemente, isso soa estranho. Como isso soa estranho, um comentador moderno, que é ao mesmo tempo, a meu ver, um dos melhores e um dos piores, que é o Ivan Illich, ele diz as seguintes coisas, prestem atenção. Eu já mencionei isto de passagem numa outra aula, mas eu hoje desejaria aprofundar um pouco mais essa leitura. Ele diz, quando nós traduzimos a primeira frase como, aspas, de todas as coisas a ser buscadas, a primeira é a sabedoria, a sapiência, fecha aspas. Seria fácil obter com isso a plena aprovação de qualquer primeiranista de latim. Prima é realmente o primeiro. Mas, precisamente, essa aparente transparência da palavra latina apresenta a dificuldade encontrada por qualquer um que tente transpor em inglês esse texto. Sem dúvida, omnium expetendorum prima significa, aspas, de todas as coisas que podem ser alcançadas, a primeira, etc. No entanto, se eu traduzo prima como primeira, eu só posso causar confusão. Para nós, hoje em dia, a primeira coisa é aquela que vem no começo de uma série, ou aquela que está mais à mão. Nós tomamos o primeiro, nós damos o primeiro de muitos passos quando começamos um livro ou um projeto de pesquisa, suspeitando que o nosso empreendimento nos levará adiante, talvez além do nosso horizonte presente. Mas o pensamento de um fim último de todas as leituras não é significativo para nós. Menos ainda existe alguma ideia de que tal objetivo deveria motivar ou causar a nossa ação quando quer que nós abramos um livro? Nós fomos formados no espírito da engenharia e pensamos no gatilho como causa do processo. Não pensamos mais, vamos dizer, no coração como causa da trajetória da bala. Quer dizer, o coração foi atingido pela bala. Nós vivemos depois de Newton. Quando vemos uma pedra que está caindo, nós a percebemos como um objeto que está sob o domínio da gravidade. Nós achamos difícil compartilhar a percepção do erudito medieval que vê o mesmo fenômeno como causado pelo desejo da pedra de alcançar a terra. Esta é a causa finalis, a causa final desse movimento. Em vez disso, percebemos uma força que está empurrando o corpo pesado. O antigo desiderium naturae, desejo natural, desejo da natureza, que é o desejo natural da pedra de chegar a um estado de repouso tão próximo quanto ela possa do seio da terra, se tornou para nós um mito. Ainda mais completamente, a ideia de uma causa primeira ou causa final primária, uma razão motivante última de todos os desejos que estão escondidos na natureza da pedra, ou da planta, ou do leitor, se tornou estranho ao nosso século. Estágio final no universo mental do século XX, tem a conotação de morte. Entropia é o nosso último, destino último. Nós experimentamos a vivenciamos a realidade como monocausal. Nós só conhecemos causas eficientes. Então, o que, que ele está fazendo aqui? Ele está demarcando a imensa distância que existe entre a mentalidade do estudante que tem o livro nas mãos, e a mentalidade do próprio Hugo. Então ele diz, olha, pelo sentido aparente ou primário das palavras, você não está entendendo o Hugo. Digo, muito bem observado. Quer dizer, nós precisamos investigar historicamente, filologicamente, o sentido, o peso de cada palavra e tentar reconstituir o que, que elas evocavam para o sujeito que as escreveu, e não para nós hoje, necessariamente. Porém, não podemos entender isso que evocava para eles sem tomarmos como ponto de partida precisamente aquilo que elas evocam para nós hoje e mapearmos, então, toda a sequência de transformações semânticas que elas foram sofrendo ao ponto de que a mesma palavra veio significar para nós uma coisa totalmente diferente e que aquilo que nos parece ser a compreensão do texto é exatamente se torna o grande obstáculo para a compreensão do texto. Então, para isso que serve, vamos dizer, o suporte filológico das obras filosóficas. Quer dizer, o filólogo, o historiador da filosofia, ele vai reconstruir através, vamos dizer, do estudo, vamos dizer, da evolução da linguagem, seja da linguagem filosófica específica ou da linguagem geral, as diferenças entre as diferentes evocações que as palavras suscitam para nós e para o autor do texto, e ele vai tentar mediar as duas coisas. Acontece que neste esforço de mediação, ele pode piorar as coisas formidavelmente, sem querer. Por quê? Quando ele diz, o Ivan Illich, no caso, Ivan Illich foi a figura mais interessante e mais respeitável do esquerdismo mundial. Isso aí, para mim, está fora de dúvida. É um autor que eu li muito quando era jovem, muito. Teve uma influência enorme em cima da minha pessoa. E hoje eu estou lendo de novo por motivos diferentes. quando ele diz tal ou qual concepção se tornou estranha para nós, por exemplo, a concepção do desiderium natura, quer dizer, um impulso natural que o objeto tem de fazer isto ou aquilo. Essa ideia se tornou estranha. Por exemplo, a pedra se move em direção à terra porque ela tem um desejo natural, um impulso natural de entrar em repouso, em contato, né, com a terra. Essa ideia se tornou estranha e quase incompreensível para nós. Por quê? Porque nós vivemos no mundo newtoniano. Né? Newton diz que não é a pedra que se move, ela é movida de fora por uma força que ele chama de gravitação. Então, quando ele diz que a matéria atrai a matéria na razão direta das massas e na razão inversa do quadrado das distâncias, ele está dizendo o seguinte, que a matéria maior atrai a matéria menor. Portanto, não é a pedra que está indo para a terra, é a terra que está puxando, né, a pedra para ela. Então, quer dizer, é como se a nossa visão do universo físico tivesse invertido em relação àquilo que ela... aquela aparência que a natureza apresentava para o Hugo. Mas note bem, aí existe uma conotação de que a ciência moderna, depois de Newton, descobriu como as coisas efetivamente funcionam. Nós estamos na realidade quando nós seguimos Newton. E, portanto, a concepção que está subjacente na cabeça do Hugo, nós só podemos conceber como um dado cultural ou histórico que não reflete a realidade das coisas que o próprio Hugo estava vendo, mas reflete apenas a mentalidade do Hugo e da sua época. E aí nós, que bom, então compreendemos, Hugo. Deus, compreendemos não. Porque Hugo não compreendia isto como um dado cultural. Ele compreendia isso como a própria tradução da realidade física, tal como ele havia. Isso significa que quanto mais nós estivermos imbuídos da nossa própria cultura, mais nós somos obrigados a só compreender os produtos de outras épocas como elementos culturais e não como experiências da realidade. Mas note bem, Hugo, quando diz essas coisas, ele está escrevendo sobre a cultura do século XIII ou sobre o modo como ele vê a realidade? Então, isto aqui é muito importante. É uma coisa básica, é uma dificuldade que vai voltar milhões de vezes no curso dos seus estudos. Se nós estamos profundamente identificados com a nossa cultura e acreditamos que nós estamos hoje arraigados na realidade e as pessoas de outras épocas criavam apenas produtos culturais, como nós criamos fantasias durante o sonho, nós então estamos imbuídos da convicção de que nós vivemos na realidade e os outros viviam num sonho. Então, por que nós devemos nos interessar por este sonho? Se ele não diz respeito à realidade, mas diz respeito apenas àquilo que fulano pensava em outras épocas. Que interesse isso pode ter para nós, além do histórico? Note bem que neste livro, que se chama In the Vineyard of the Text, na vinha do texto, Ivan Illich tem um intuito dos mais elevados e sublimes, que é restaurar para o leitor moderno a possibilidade de conceber as coisas sob outros pontos de vista que não são os da cultura moderna. Porém, a técnica que ele adota me parece levar, às vezes, ao resultado contrário. Por quê? ele está usando a técnica filológica. Ou histórica. Ele está rastreando documentos para ver o que certas palavras significavam em tal ou qual época e quais eram as crenças que embasavam esse significado. Com isto, ele só pode chegar à conclusão de que as pessoas naquela época imaginavam as coisas de uma maneira, hoje nós imaginamos de outra. E, na verdade, nós não somos capazes de abandonar a nossa maneira de ver e passar a ver como ele. Por que nós não podemos fazer isso? Porque a nossa maneira de ver reflete um aumento do conhecimento. Nós nos aproximamos da realidade. Então, nós não podemos escapar da nossa realidade histórica do momento para nos transportar ao mundo mental de Hugo, porque isso implicaria esquecer o que nós sabemos. Mas se nós esquecemos o que nós não sabemos mais onde nós estamos. Então daí nós não entendemos nem mais a nós mesmos e nem mais ao Hugo. Então, o máximo que o Ivan Illich consegue neste empenho é criar uma tensão entre o que nós acreditamos saber agora e o que o Hugo imaginava saber no seu tempo. Ele diz muito bem. Eu vou contar para vocês uma experiência pessoal que eu tive, não só uma, mas várias vezes. Às vezes eu estou rezando e pedindo a Deus o perdão dos meus pecados, os quais são em número tão grande que se eu quisesse contá-los eu não conseguiria. Mas às vezes eu me lembro de alguns. Não individualizadamente, mas em tipos, com condutas recorrentes. E na hora que eu faço isto, eu me lembro de mim mesmo tal como eu era no momento em que eu cometi aquele pecado. Que pode ser... O que aconteceu aí? No momento em que eu cometi aquele pecado, que pode ser 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Eu estou com 62. Tá certo? De maneira que, como os pecados não me aparecem pela ordem, eles aparecem do jeito que eles querem. E note bem, com pecado, preste atenção, eu não estou querendo dizer certos atos específicos que eu tenha feito. Não é disso que eu estou falando. Se fosse falar de atos específicos, bom, daí ia ser uma confusão dos diabos. Eu estou falando mais de pecados interiores. Portanto, de... vamos dizer... Por exemplo, o pecado de crer demais nos estímulos sensíveis do momento... E esquecer aquilo que é essencial. Cometi isso muitas vezes, cometi todo dia, continuo. Melhorei um pouquinho ao longo dos anos, melhorei 2%. Mas quando eu me lembro, eu me vejo tal como eu era na época. Então eu me via, por exemplo, quando criança, cercado de brinquedos. Eu ganhava muito brinquedos no Natal, porque por causa de estar doente, todo mundo achava que ia morrer, que era o último Natal, então me enchia de brinquedos. E eu me lembro que eu ficava absolutamente fascinado, louco, louco, louco com aquilo. E que, mais tarde, muitas vezes, fiquei louco com o espetáculo do mundo sensível, ao ponto de sair de mim, muitas vezes, tal como saía naquele momento. E eu vejo isso e falo, mas que vexame, hein? Quando era criancinha, tudo bem, mas depois de adulto, como é que é isso? Então, eu me vejo assim, aos 5, aos 8, aos 10, aos 12, aos 20, aos 30, aos 40, com as várias caras que eu tinha. É curioso que eu estou vendo aquelas minhas caras, mas ao mesmo tempo elas estão aqui. Então, são aqueles mesmos personagens que eu já fui, eles estão orando comigo naquele momento. Então eu vejo, eles estão aqui em mim. Eu digo, mas eu, tal como sou agora, já estava neles? Resposta, sim. Porque a raiz do arrependimento já estava ali. Se eu fiz o pecado aos 8 anos de idade e estou confessando aos 62, é? Aquele menino que cometeu já tinha em si o velho de 62. Está entendendo? Assim como o velho de 62 ainda tem aquele menino. É? Essa é uma experiência que já me aconteceu. Não é uma coisa imaginária, eu estou falando de realidade, de coisa que realmente eu fiz. E ao perceber que aqueles personagens que estão na minha memória não estão só na minha memória, eles são eu realmente. Não é uma coisa subjetiva. Não, aquilo aconteceu mesmo, né? E está acontecendo agora. Então, isto aí suscita o seguinte problema. A cada momento da nossa existência, nós só estamos vendo aquilo que estamos vendo. E nós acreditamos que aquilo que já passou, já passou. Não existe mais. É a famosa pergunta do François Villon. Mais où sont les neiges d'antan? Onde estão as neves de outrora? Elas já derreteram. Né? E daí ele começa a lembrar todas aquelas mulheres que ele amou. Onde está a fulaninha? A fulaninha já morreu, a outra ficou velha. Você quer parar de fazer bagunça aí? Ó? Senão você me distrai. Pô. Então, nós acreditamos que aquilo que passou, passou. Todo mundo diz essa frase, aquilo que passou, passou. E as pessoas às vezes vivem com saudade do passado, porque, né, por exemplo, eu gosto muito de tango, escuto muito tango, toda hora tem esse tema recorrente, né? Aquele, o passado não volta mais, né? Então passou, saiu da existência, não é isso? Eu digo, e o que vai ser daqui a pouco? Também não está na existência. É apenas uma possibilidade. E a possibilidade, diz você, só existe na minha cabeça, como hipótese teórica. Então, isso quer dizer que a única coisa que parece real é o que está fisicamente presente. Então, visto nessa perspectiva, o tempo é a dimensão que come as coisas e as desfaz. Então, logo elas entram na existência, elas já desaparecem. Então, esse parece o famoso mito de Saturno, que é a divindade grega do tempo, que come os seus próprios filhos, devora os seus próprios filhos. E é o famoso verso do Camões, né? Que quanto da vida passa, está recitando a morte. Quer dizer, a morte está recitando, né, aquilo que está passando, que quando está passando, já passou, já virou morte. Então, o passado é a dimensão da morte. E o presente é fugaz. Então, isso quer dizer que, neste sentido, toda a continuidade que a nossa pessoa possa ter ao longo do tempo é apenas uma invenção nossa. E mal você acabou de inventar a sua história, ela já passou também. Isso eu estou falando, isso é a experiência moderna característica. Experiência de hoje. É? Experiência do tempo que as pessoas têm hoje. Então, vocês veem que isso aparece, por exemplo, naquela peça, esqueci o nome, Samuel Beckett. Em que um sujeito, na cama, moribundo, conversa com outro sujeito, que é aparentemente ele mesmo, e o sujeito lhe pergunta, você não se lembra do instante do seu nascimento, se der certo? Então como você sabe que você é você? Você não testemunhou o seu próprio nascimento, nem isso você sabe. Então nós chegamos aí, vamos dizer, à total dissolução da ideia de biografia, de história. Quando você conta a sua vida, você está inventando essa vida de novo. E a sua vida só existe como invenção naquele momento, que você mal acabou de contar, já não existe mais também. Esta é uma experiência que aparece e reaparece na literatura moderna o tempo todo. não é isso? Mas que aparece também na vida das pessoas. Então, cada um se sente como se fosse um ser evanescente, uma fumaça. Isso quer dizer que a consciência temporal de si mesmo não pode servir para esse indivíduo como quadro de referência, porque é demasiado fluido, é demasiado evanescente. Então ele se apega a quê? Ao mundo fisicamente presente. Ele diz, é tudo evanescente, mas aqui temos a realidade sólida do mundo. Hã? Onde aparece esse mundo? Aparece na experiência do espaço. Então isso é, o tempo, então, ele aparece como a dimensão que come, que desfaz e que elimina tudo e leva tudo para a morte. E o espaço lhe parece a garantia da realidade. Estão entendendo? Mas acontece que esse espaço está presente, mas ele está presente durante quanto tempo? Além disso, o espaço está presente como um todo ou está presente somente um recorte do espaço, que também é momentâneo? Hã? Então, meu filho, parece que não tem saída. Nada existe, nós estamos em plena evanescência total, total, total, total. E tudo aquilo que você diz a respeito, seja do que se passou no tempo, seja daquilo que você percebe no espaço, é apenas mais uma invenção da sua mente enlouquecida que acredita em histórias da carochinha. E, no entanto, você acredita que quem estava com histórias da carochinha na cabeça era o Hugo de São Vítor, os seus contemporâneos, mas que hoje nós sabemos como as coisas são realmente. Por exemplo, Isaac Newton, observando o comportamento da natureza e fazendo o conto, ele descobriu uma certa regularidade, quer dizer, coisas que se repetem. Não é isso? E ele diz que as coisas são assim. Eu digo, bem, mas elas se repetem durante quanto tempo? Veja que Newton, para fundamentar a sua teoria, ele teve que inventar um negócio que ele chamava de tempo absoluto. Que é o tempo que é como uma unidade de medição permanente, que é independente do que acontece. Eu digo, mas um tempo onde não acontecesse nada, duraria quanto tempo? É inconcebível. A ideia do tempo absoluto, ela se contradiz a si mesma. O tempo que é independente do acontecer é o tempo que é independente da duração. Então não é tempo de maneira alguma. E também o espaço absoluto, quer dizer, o espaço sem coisas dentro. Quer dizer, o espaço é pura medida, mas se não tem nada dentro do espaço, também não tem medida. Então, quer dizer, para chegar a uma descrição do comportamento da natureza que nós consideramos realista e dentro do qual nós vivemos, como diz o Ion Elite, e vivemos dentro desse espaço-tempo newtoniano, a tal ponto que o que quer que o contrarie nos parece impensável, Newton concebeu duas ideias que são absolutamente autocontraditórias. Ou seja, ele reconhecia que essas ideias são meras invenções, mas ele precisava delas para poder fazer as medições. Não é isso? Então, quer dizer, você inventa planos de comparação irreais e com base neles você faz uma série de medições e você diz, agora eu aprendi a realidade. Você também não sabe se isso é realidade. Isso quer dizer o seguinte, que se você tentar pensar tudo em termos de espaço-tempo, não lhe sobra nada na mão. O espaço e o tempo não se sustentam. E é isso que o Hugo está dizendo. Muito antes de Newton. E muito antes da física quântica. Quando eu estou rezando. E aparece lá o menino de 8 anos que fez isto, o rapaz de 20 que fez aquilo, o homem de 30 que fez aquilo, o sujeito de 40 que fez não sei o que mais. Papai. E estão todos ali rezando comigo. Bom, todo mundo sabe que há uma experiência universal, que na hora da morte a sua vida passa dentro de você como se fosse uma fita acelerada. Eu digo, bom, mas eu não preciso morrer para assim, experimentar isso. Eu experimento quando eu me permito estar diante de Deus e me mostrar para Ele como eu sou. Só posso mostrar isso para Deus. Se for mostrar para você, você vai ficar horrorizado. Mas para Deus eu posso mostrar tudo, porque sabe, Deus é tão velho, Ele já viu tudo e não se espanta com mais nada. Né? Então, aqueles personagens que eu fui, por que é que eles reaparecem? É porque eu estou conversando com alguém que existe na eternidade e não no espaço-tempo. Hã? Então, na eternidade, todos os personagens que eu já fui e o que eu estou sendo agora, todos existem, eles estão presentes. Então, se eu fiz um pecado aos 8 anos, quem está confessando esse pecado não é o homem de 62, é ele e mais o menino de 8. Hã? Dito de outro modo, retira a instância de eternidade e a estrutura do espaço-tempo vai para as cucuias e você é obrigado a inventar no lugar da eternidade uma coisa chamada tempo absoluto, chamada espaço absoluto, que perfeitamente, você sabe perfeitamente, não existe e nem pode existir. A eternidade é a estrutura por cima e em volta do espaço-tempo. E é essa a dimensão natural do conhecimento humano. Está compreendendo? E é para aí que o Hugo diz que a leitura vai levar você. Agora, se nós começamos a encarar para chegar a isso, entender isso, nós temos, claro, temos que entender o Hugo historicamente também, temos que colocá-lo na sua época, na sua sociedade, na sua cultura, etc., para saber o que ele queria dizer. Porém, se esta diferença temporal nós a absolutizamos e dizemos tais ou quais coisas se tornaram incompreensíveis para nós, porque são muito absurdas em face da nossa belíssima ciência moderna, nós não entendemos nem o que o Hugo quis dizer, nem o que é a ciência moderna. Ou seja, eu tenho que entender o Hugo, quando eu estou lendo, tal como eu, na hora que estou rezando, entendo o menino que eu fui aos 8 anos. E que eu não deixei de ser. Está entendendo? Se eu disser, mas naquele tempo eu era muito burro, eu não entendia certas coisas, etc, etc. Eu digo, sim, mas este menino que era muito burro, que não entendia as coisas, ele ainda está dentro de mim. Então eu não o superei, né? Ele faz parte permanente da minha pessoa. Ele nunca irá embora. Por mais sábio que eu me pretenda. Então, vamos ver como nós podemos vencer essa abordagem meramente histórica, que seria uma espécie de relativismo cultural. E, bom, o relativismo cultural lhe dá milhões de motivos para você não entender uma coisa. Quer dizer, eu já não posso entender aquilo, porque aquilo estava fora da realidade. Portanto, eu, como estou imbuído da cultura científica moderna, etc., eu sei como as coisas realmente são, eu não posso me transpor completamente à cabeça de um cara do século XIII, porque no século XIII eles estão, para nós, como um louco está para a pessoa normal. Eu não posso entrar totalmente dentro do universo do louco. Eu posso enxergá-lo como estrutura, mas eu não posso participar dele. Bom, então, vamos ver se o senhor está louco mesmo. Quando Newton diz que não é a pedra que se move na direção da Terra, mas a Terra que atrai aquele pequeno pedacinho de matéria na razão direta das massas e na razão inversa quadrada das distâncias. E se pergunta, mas o que precisamente a Terra está atraindo? É uma pedra. Né? Uma pedra é um nada. A pedra é alguma coisa. Ela tem suas próprias propriedades. E se ela não as tivesse, e se ela fosse um nada, em vão a Terra a atrairia, porque ela não viria de maneira alguma. Isso quer dizer o seguinte, a descrição do mundo que se dá na mecânica de Newton pressupõe, dá como pressuposta a existência das várias substâncias, dos vários entes que são afetados pela lei da gravidade. Ela apenas não raciocina a partir dessas substâncias, mas apenas das relações mecânicas entre elas. Mas as relações mecânicas, para existir, precisam se dar entre coisas que existem. E as coisas que existem têm substâncias. Hã? Então, quando a física antiga dizia que a pedra tem um desejo natural de repousar no seio da Terra, ela diz exatamente o que Galileu dirá mais tarde, que quando um objeto não é movido por outro, ele permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Este impulso de repouso ou de movimento retilíneo uniforme é inerente ao objeto. Com a ressalva de que Galileu diz que o movimento retilíneo uniforme é apenas uma unidade de medida, ele não existe realmente. Não, Aristóteles, na física antiga, dizia um objeto, quando não é movido por outro, permanece em repouso. Galileu acrescenta, entre parênteses, ou em movimento retilíneo uniforme, o qual não existe propriamente. Ou seja, permanece em repouso. Ora, do ponto de vista geral da teoria da gravitação universal, existe uma força misteriosa chamada gravidade, pela qual a matéria maior atrai a matéria menor. Mas do ponto de vista de uma outra lei física, que é a lei da inércia, o impulso de repouso está no próprio objeto. Ele não pode receber de fora o seu impulso de repouso, ele só pode receber o movimento. Está compreendendo? Então, embora a expressão desiderium naturale, desiderium naturae, perdão, desiderium naturae, desejo da natureza, seja uma expressão literária, ela expressa precisamente o que a lei da inércia diz. Agora, se eu confronto o que Hugo está dizendo, ou qualquer autor medieval está dizendo, com a lei de Newton, eu digo, mas espera aí, quem diz que é a lei de Newton, a lei de Newton que ele está se referindo e não a alguma outra coisa? Vista como expressão da lei de Newton, da lei da gravitação, a expressão desiderium natura não faz o menor sentido. Porque quem atrai a matéria, vamos dizer, o corpo não se move, mas ele é movido. Eu digo, mas se esse corpo não fosse nada e não tivesse propriedade alguma, ele não poderia ser movido. Hã? Mas a expressão desiderium natura se refere não ao que acontece ao objeto, mas àquilo que ele é e faz, ou seja, à sua forma substancial. Entenderam? E esta forma substancial é o que faz com que ela deseja o quê? Estar em repouso. Ou seja, é a lei de inércia. Como é que eu entendi isso? Eu entendi isso partindo do princípio de que um sujeito que ainda não conhecia a lei de Newton conhecia a realidade tão bem quanto o Newton e quanto eu. Nós estamos dentro do mesmo universo. Ele não é diferente. Nós podemos expressá-lo as nossas experiências de várias maneiras e em vários planos diferentes. Isso pode causar uma série de confusões de tal modo que quando você se identifica com a última e mais recente versão, demais, você não entende as anteriores. Mesmo quando elas estão dizendo exatamente a mesma coisa. Então, é lógico que se eu vejo um sujeito estuprando, matando uma menina de 3 anos, eu não consigo me identificar com ele. Eu entendo que aquilo, vamos dizer, é um mistério tenebroso que fica inalcançável pela minha alma. Mas peraí, mas Hugo São Vitor não estuprou nem matou ninguém? É? Você não está falando de uma coisa monstruosa e inimaginável, imparticipável. Você está falando de uma simples visão da natureza que, se for participada por um homem manifestamente bom, inteligente, correto, como o Hugo, por que não pode ser participado de novo por você? É? Nesse sentido, eu vou ler aqui um outro parágrafo para você, que não foi escrito a respeito deste assunto, mas que é pertinente. Ou seja, numa investigação do status questiones, dificilmente iríamos parar neste texto. Mas se você já conhece o status questiones, já sabe, né, toda a evolução dessas concepções, por exemplo, sobre o movimento que tinha na Idade Média, até como aparece depois em Galileu e Newton, etc, etc. Se você já conhece essa parte da história, e isso aí você nem precisa você mesmo fazer a pesquisa do status questiones, porque temos um sujeito chamado Pierre Duhem, D-U-H-E-M, que escreveu um livro maravilhoso chamado Le Système du Monde, o Sistema do Mundo, no qual ele conta toda essa história com todos os passos da discussão. Eu falo, bom, então aí, já leu Pierre Duhem, já está tudo mastigado, lá você já sabe o status questiones. Mas, se para além do status questiones, você questiona, levanta esta questão da qual é a possibilidade que eu tenho de participar da cosmovisão de um autor antigo que eu estou lendo. É? De vivenciar como se eu fosse ele, sem deixar de ser eu. Do mesmo modo, com o tal do Olavo, quando ele reza aos 62 anos, ele é ainda o garoto de 8, sem deixar de ser o homem de 62. Que é uma experiência que, se é acessível a um jumento como o Olavo, deve ser acessível a qualquer um. Todo mundo deve poder fazer isso, né? Quando eu levanto isso, então, pode surgir evocações, como de fato a mim surgiu, desta coisa maravilhosa que eu li num livro do Benedetto Croce, que se chama A História com o Pensamento e Ação, que houve, aliás, uma tradução linda, linda, belíssima, feita pelo poeta Darcy Damasceno em 1962. Eu não sei se ainda, pela editora Zahar, nem sei se isso se encontra ainda. Mas quando você lê uma tradução brasileira aqui, dá gosto, né? Como dizia o Gilberto Amado, eu tenho um orgasmo, porque é uma coisa tão rara. Em geral, a tradução brasileira é tão difícil que você tem que repensar a coisa no original, caso você conheça a língua, para poder tornar aquilo inteligível. Eu só, por exemplo, a tradução que o ministro Veiga, ex-ministro Veiga, fez do livro do Erich Wögerlin, Nova Ciência da Política, eu só entendi aquela tradução porque eu sabia um pouco de inglês, senão não ia chegar jamais. Né? Conhecendo mais inglês, você entende mais ainda profundamente a tradução do Veiga. Né? Então, diz aqui o Benedetto Croce. O Benedetto Croce é um dos grandes escritores do século XX. Ele escreve de uma maneira tão maravilhosa que é ao mesmo tempo um pouco barroca, né? Fica difícil traduzi-lo, mas o Darcy Damasceno conseguiu. Então, diz ele aqui, o que se chama, no uso historiográfico, documentos escritos, esculpidos, figurados ou aprisionados nos fonógrafos, ou também existentes em objetos naturais, esqueletos ou fósseis, não age como tal, e tal não é, salvo enquanto estimula e acentua em mim recordações de estados de ânimo que estão em mim. Ou seja, todo conjunto de documentos escritos ou não escritos, monumentos, etc, etc. Nada disto é documento no sentido histórico, são apenas coisas. É? Torna-se documento para o historiador na hora em que evoca nele alguma coisa que já estava nele. Senão não funciona como documento, ele olha aquilo, não lhe diz nada. É? E nos demais aspectos, subsiste como tintas coloridas, cartas, pedras, discos de metal ou de lacre, etc., sem a mínima eficácia psíquica. Se não existe em mim, adormecido que seja, o sentimento da caridade cristã, ou da salvação pela fé, ou da honra cavalheiresca, ou do radicalismo jacobino, ou da reverência pela velha tradição, inutilmente passarão sob meus olhos as páginas dos evangelhos e das epístolas paulinas, da epopeia carolíngia, dos discursos que se faziam na Convenção Nacional, das líricas, dos dramas e romances que exprimiriam a nostalgia oitocentista pela Idade Média. O homem é um microcosmo, não no sentido naturalístico, mas no sentido histórico. É um compêndio da história universal. Ou seja, é porque você tem dentro de você todas aquelas possibilidades, ao menos no nível imaginativo, que você é capaz de compreender, né, o que os homens fizeram, por exemplo, o que os apóstolos fizeram, ou o que os deputados da Convenção Nacional Francesa fizeram, ou o que os cavaleiros medievais fizeram, ou o que os grandes navegadores fizeram. Né? Se não, todos os documentos que se juntassem a esse respeito seriam para você aquilo. Papel, coisas, tinta, pedra, né? E não diriam absolutamente nada. Mas note bem, se eu olhar isso apenas como historiador no sentido atual, quer dizer, com olhos de relativismo cultural, acreditando que a minha presença na presente cultura é um dado absoluto e intransponível, também não vai adiantar nada. Hã? Porque eu acredito que o passado não existe e que eu tenho que criá-lo com a minha mente agora. Como se adiantasse criar alguma coisa que daqui a pouco vai cessar de existir também. Agora, se você percebeu a dimensão de eternidade, onde todos os tempos existem como simultaneidade, assim como os vários personagens que você foi ao longo do tempo, voltam e estão presentificados e, por assim dizer, unidos a você, sintetizados com você, no momento em que você ora a Deus e pede o perdão dos seus pecados, ah, bom, aí você entendeu que a sua presença num momento histórico não é uma prisão. Você entendeu que você pode transitar em várias épocas, em várias civilizações, e vivenciar tudo aquilo de novo como se lhe tivesse acontecido. E aí, o que do ponto de vista do relativismo absoluto, eu chamo de relativismo absoluto aquele que prende você no seu momento histórico e não deixa sair e faz com que tudo que foi antes só possa ser compreendido, entre aspas, historicamente, sem participação íntima, sem envolvimento seu. Aquilo então que do você jamais poderia compreender desde o ponto de vista do relativismo absoluto, então, de repente, se torna o drama humano da sua própria alma em busca do conhecimento, em busca da salvação, em busca da vitória, em busca de qualquer objetivo, em todas as épocas da história e em todos os quadrantes da Terra. Todos os seres humanos podem ser compreendidos por você. Todas as situações podem ser compreendidas. Não há limite para isto. Podem ser compreendidas não apenas como coisas estranhas que se passaram numa outra época, mas como possibilidades atuais. Desde que você consiga compreender a simultaneidade dos tempos, consiga apreender a simultaneidade dos tempos. Mas o que é a simultaneidade dos tempos? Hã? É a estrutura da eternidade. É o Logos. É nosso Senhor Jesus Cristo. Hã? Então, quando o Ivan Illich diz que você ler com este propósito, você se dedicar a estudos universitários com esse propósito, hoje nos parece muito esquisito, eu digo parece muito esquisito apenas na superfície, porque ou você está fazendo isso sem saber o que faz, ou você não está fazendo nada. Ou seja, a perspectiva, a possibilidade permanente de elevar-se à dimensão de eternidade existe até para quem não sabe que ela existe. Porque isso é a estrutura da inteligência humana. Assim como essa é a estrutura da temporalidade real, essa é a estrutura da inteligência humana. É encarar as coisas sub specie eternitatis, sob a categoria da eternidade. Você só compreende o que você enxerga sub specie eternitatis, sob a categoria da eternidade. Aí você compreendeu. Aquilo que não é visto dentro da eternidade é apenas visto, não compreendido. Não há outra inteligência a não ser essa que se eleva à eternidade, porque este é o modus operandi normal da inteligência humana. E é exatamente isso que o Hugo está dizendo. Eu digo, mas, uai, para o Ivan Illich isso é apenas uma forma histórica, que já passou, lamentavelmente passou. Ele adora isso, mas ele continua achando que é estranho. Porque por mais que ele queira se libertar da prisão da cultura contemporânea, ele ainda está dentro dela. Não totalmente, ninguém pode estar totalmente. Mas na hora que ele escreve, ele acredita que está, e na medida que ele acredita que está, ele está mesmo. Ou seja, ele próprio se aprisiona. Então, o que o Hugo está nos dizendo nessas 5 ou 6 linhas é o método essencial de todo e qualquer estudo filosófico. Nós temos que compreender tudo à luz da eternidade. E se não entendemos a luz da eternidade, nós não estamos entendendo. Porém, note bem, entender tudo à luz da eternidade não é assim você pegar a Bíblia ou pegar algum tratado de teologia, né, e deduzir tudo de acordo com o que a Igreja ensinou. Porque isso aí não é para a inteligência humana, isso é para um computador. O que você vai ter que fazer, você vai ter que revivenciar essas coisas. De fato. Transformar algo num personagem do seu imaginário, e, portanto, elemento do seu imaginário. E ver o que ele viu, e mais o que você está vendo, que ele não viu. E muitas vezes você vai se surpreender que esse personagem que você adotou sabe mais do que você. Ele sabe coisas que você não sabia. E de você prestar atenção nele, você fica sabendo coisas que não sabia antes. E é isto que, também o que o Hugo quer dizer, que você tem que procurar essas coisas dentro de você. Quando ele fala, nós temos que procurar dentro de nós e não fora, ele está se referindo ao conhecimento e não às coisas materiais, evidentemente. As coisas materiais só estão fora de nós. Por exemplo, se eu quiser me alimentar a mim mesmo com um saco de feijão pensado, eu vou morrer de fome. Então não é isso que ele está falando. Ele está falando da inteligência humana. É a inteligência que tem que procurar dentro e não fora. Porque aquilo que está fora só adquire significado em função do que está dentro. E o que está dentro, vamos dizer, vai sendo justamente evocado pelo método que fala o Cronje. Que foi, ademais de filósofo, um grande historiador. Com todos os defeitos que ele possa ter tido, a Igreja Católica até muitas vezes condenou a obra do Cronje, mas com todos os defeitos que ele possa ter tido, ele é um grande historiador e um grande professor. Muito bem. Quando Hugo diz que o homem que não esqueceu a sua origem sabe que tudo aquilo que é sujeito à mutabilidade é um nada, o que, que ele quer dizer? Que essas coisas não existem absolutamente? Não, claro que elas existem. Acontece que se não são vistas sob a categoria da eternidade, elas caem naquelas objeções, naquela máquina de nulificação que eu mencionei no começo. O tempo faz tudo desaparecer, e não adianta eu querer me agarrar no espaço e dizer, não, aqui temos um chão sólido, etc. Chão sólido durante quanto tempo? O espaço considerado fora do tempo não é nada. É? Então, fora da categoria da eternidade, tudo é nada. E o que quer que você pense sobre as coisas se desfaz ainda mais velozmente do que as próprias coisas. Então, significa conhecer é encarar as coisas à luz da eternidade. As coisas tal como elas estão no Logos, em Cristo. Não há outra coisa que a inteligência humana possa fazer. Toda e qualquer outra operação da inteligência humana é subordinada a esta. Mesmo quando você não sabe. Por exemplo, quando você compra um livro chamado assim, História Universal. Uai, existe esse negócio de História Universal? A História Universal abrange ali milhares de sociedades, de culturas e de indivíduos que não se conheceram uns aos outros, não se influenciaram uns aos outros, não tiveram nenhuma participação na vida alheia. Onde que você está vendo unidade nesta coisa? A noção de história universal só é concebível no plano da eternidade. Se você não é capaz, de penetrar nesse plano da eternidade por um instante sequer, você não é, a expressão história universal, história da humanidade, não faz sentido para você. Ou ela se tornará apenas uma construção cultural. Mas essa construção cultural, muito bem. Então aqui eu crio uma construção cultural. Por exemplo, no começo do século XIX, vários historiadores criaram essa noção. Historiadores e filósofos, Hegel, Rankin, todos eles têm alguma noção do que fosse história universal, Goethe pensava até assim, uma história universal das literaturas, onde, por exemplo, um estilo desenvolvido por um poeta alemão no século XVIII podia estar ligado a uma técnica criada por um poeta persa no século VII. Embora não se conhecesse, um não leu o outro não leu um. Podia haver uma unidade sutil por trás disso. Se você não capta, vamos dizer, essas coisas à luz da eternidade, elas se tornam apenas construções culturais. Mas onde estão essas construções culturais? Qual é o contexto histórico no qual elas estão? O contexto histórico da Alemanha ali no fim do século XVIII, etc. E onde estava a Alemanha no fim do século XVIII? Ela existia como um pedaço separado? Não. Tinha uma conexão. Eu digo, tinha, por exemplo, uma conexão com a história literária da França, vamos dizer. Sim. Mas devia ter alguma ligação com o início do cristianismo, porque ali tinha a igreja luterana, que surgiu da reforma, que surgiu da igreja católica. É verdade. E esse cristianismo, bom, tinha uma relação com o negócio judaico, com o Império Romano, etc. E daqui a pouco está aí a história universal de novo. Então você entra num círculo vicioso. Se não tem a dimensão da eternidade, não tem história universal. Se não tem história universal, as várias histórias não têm contexto. E eu não posso compreendê-las de maneira alguma. Está entendendo? Então, vamos dizer, isto que o Hugo diz aqui no começo, que de todas as coisas serem buscadas, a primeira é a sapiência. É o verbo divino. Essa é a dimensão da eternidade. Que sem essa você não vai entender nada. E que se você perde essa, então você perde a dimensão que é natural e certa para a inteligência humana. E você vira uma coisa entre outras coisas. As coisas, por exemplo, os bichos, Eles não têm essa noção. Não tem noção de eternidade. E, portanto, não tem noção de realidade. Quando Xavier Zubiri diz que a realidade é o aspecto que os fenômenos mostram ao ser humano e exclusivamente ao ser humano, é disso que ele está falando. Para o bicho só existe a sua experiência, o seu Umwelt, que nós entendemos facilmente que é abstrato, que não existe realmente. Por exemplo, você pega o mundo das toupeiras, que não enxergam, é um mundo que se constitui apenas, vamos dizer, de temperaturas e pressões e cheiros. Basta aí para você construir um mundo e falar, não, nós sabemos que a temperatura, a pressão e o cheiro já estão lá, só estão lá porque existe mais este, mais este, mais este, mais este, mais este, mais uma série infinita de fatores. Então, quer dizer, a mesma coisa, a toupeira vive numa abstração. E nós sabemos a realidade concreta dentro da qual existe essa abstração. Então, o que o Hugo está dizendo é o único método possível para ele mesmo, para nós, existe um livro maravilhoso do Glenn Hughes, que é um discípulo do Eric Voegelin, que chama História e Transcendência, History and Transcendence, em que ele diz exatamente o que eu estou dizendo a respeito da história. E se não tem a dimensão da eternidade, também não tem história. E esta dimensão da eternidade não tem como aparecer em você, exceto pela recordação de você mesmo. Note que isso aí que está falando, isso não foi descoberto pelo cristianismo, isso já existia antes. As pessoas já têm percebido isto. Por exemplo, eu me lembro que quando Michel Weber, nosso professor de artes marciais, e também ele dava aula sobre metafísica chinesa, né? Ele fez a série memorável de conferências sobre a metafísica oriental René Guénon. Então ele pegou um trecho do René Guénon do livro A Grande Tríade. Que falava da... Peraí, até marquei aqui, página 154. E falar da hierarquia espiritual que existia entre os taoístas. Você tem uma hierarquia espiritual confuciana, que era a parte, por assim dizer, exotérica, né, a religião pública. E depois, para as pessoas mais dedicadas, tem uma outra hierarquia espiritual superior. Então, vamos dizer, eu vou ler aqui o parágrafo. O homem transcendente e o homem verdadeiro, correspondentes, respectivamente, ao fim dos grandes mistérios e ao dos pequenos mistérios. A pequenos mistérios seria aquela parte das iniciações que se refere, vamos dizer, à natureza, ao cosmos, etc. E grandes mistérios é aquele que se refere ao mundo espiritual. O homem transcendente, o homem verdadeiro, correspondente, respectivamente, ao termo dos grandes mistérios e ao dos pequenos mistérios, são os dois mais altos graus da hierarquia taoísta. Esta compreende, além disso, três outros graus inferiores àqueles, que representam naturalmente as etapas contidas no curso dos pequenos mistérios, e que são, na ordem descendente, o homem da via, o homem que está na via do espírito, o homem dotado, e, enfim, o homem sábio, mas de uma sabedoria que, ainda sendo algo mais do que a mera ciência, ainda não é senão de ordem exterior. Com efeito, este grau mais baixo da hierarquia taoísta coincide com o grau mais elevado da hierarquia confucianista, estabelecendo assim a continuidade entre elas. Então, bom, eu já assinalei na gravação que eu fiz para o próprio seminário de filosofia, as coisas que eu vou fazer. Eu vou fazer erros monstruosos do Guineu, que eu não sei não se são erros, se são sacanagem. Mas, de qualquer modo, ele é uma grande fonte para o estudo dessas tradições orientais. Né? Ele entende disso de trás para dentro. Né? E, às vezes, compreende isso com uma lucidez extraordinária que deixa todos, vamos dizer, os orientalistas para trás. Eu me lembro que o Michel Weber, comentando esse trecho, ele disse que o que marcava, vamos dizer, o homem dotado, isso é, o segundo grau da parte inferior da hierarquia taoísta, era o que ele chamava o senso da eternidade. E o senso da eternidade é exatamente disso que o Hugo está falando aqui. Mas note bem, o senso da eternidade é, vamos dizer, para nós, é o primeiro grau que nós temos que atingir. É só isto. É? E alcançar o senso da eternidade é o que permitirá que a sua consciência, a sua inteligência entre numa relação efetiva com a estrutura da realidade. É? Porque fora disso, não há realidade alguma, meu filho. Há apenas impressões que passam. E construções culturais que são ainda mais evanescentes do que as impressões que passam. É? Então, como diz, ou é isso, ou é o nada. Então, vamos dizer, este é um tema que vai retornar e retornar, retornar, retornar muitas vezes ao longo dos nossos estudos. Não é? Quer dizer que é o do fundamento eterno da inteligência humana, portanto, de todo o conhecimento. Não é? Então, quando as pessoas se propõem a ensinar para você algo que não tem fundamento eterno, que só tem um fundamento, vamos dizer, histórico, ou cultural, etc., etc., das duas, uma. Ou elas estão deixando o fundamento eterno subentendido, ou não estão falando de absolutamente nada. Então, este fundamento eterno, esse senso da eternidade, ele está subentendido em todo o universo do nosso conhecimento. Só que ele só se abre para nós quando nós o desenvolvemos dentro de nós mesmos. E qual é o método de você descobrir isto? Eu digo, meu filho, é este mesmo que eu contei para vocês. Quando você fala com Deus, não é só aquela criatura que está no momento que está falando com ele. É a série inteira, é a sua biografia inteira que está ali presente. Está presente não como recordação. Não como mera recordação. Porque, por exemplo, se você fez, você está com 40, você fez o pecado aos 30, você está carregando aquele pecado dentro de você no momento que você está com 40. É? Ele está presente. Você veja que coisa preciosa que são esses pecados, meu Deus do céu. Se você não tivesse feito pecado nenhum, né? Você poderia viver como um cachorro que está inocente. É por isso existe aquela expressão Félix culpa, que, né, a culpa de Adão, né, que permite depois, todo o desenvolvimento dessa história, o começo da história da redenção, etc. Né? Então, você vê que quando o Cristo manda carregar a sua cruz, quer dizer, carregar os pecados, né, isso não tem só um sentido moral. Isso tem um sentido cognitivo absolutamente essencial. É importante você carregar a consciência dos seus pecados e você apresentar diante de Deus. Porque essa é a sua história. E essa série de personagens que você foi, né? Você de fato a carrega. E essa é a sua cruz. Então, muitas vezes, quando Deus manda fazer alguma coisa, Ele está mandando você fazer alguma coisa, mandando você fazer conscientemente alguma coisa que você já está fazendo. Carregar a sua cruz, você já está carregando. Ninguém zera a sua existência para começar tudo de novo. Não, tem uma contabilidade aí que tá, quando você vai vivendo, vai pesando mais. Só que isso é precioso para você adquirir o senso da eternidade. Então, vamos dizer, a consciência autobiográfica que é uma coisa que você nunca vai conseguir transmitir a outras pessoas. É o que eu falei aqui, mas é um esquema exterior, não é? A substância de tudo que tudo que me ocorre nesse momento, né? É apenas um esquema. Quer dizer, a verdadeira substância da sua vida é o que vai dar para você o senso de eternidade e, portanto, o senso de realidade. Isso é uma coisa absolutamente preciosa. Então, eu falo, olha, eu vou confessar para vocês. Às vezes eu tenho mais facilidade de entender o que o Hugo São Victor está falando no século XIII, né, do que algum sujeito hoje diz a respeito de Hugo São Victor. Sobretudo quando o sujeito se fecha dentro da perspectiva, vamos dizer, que ele considera moderno ou recente, que é um círculo puramente imaginário, porque quanto tempo dura essa consciência? Ninguém sabe onde começou a modernidade, não sei se é século XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, entendeu? Então, ele está se fechando dentro de uma construção cultural que ele recebeu e que é totalmente imaginária. Mas ele acredita que é real e que o que veio antes é irreal. Então, de bom, o mundo desse sujeito é um mundo patológico. E nesse eu tenho até uma certa dificuldade de entrar. Eu já pratico isso há tantos anos que eu digo sinceramente, eu tenho dificuldade de me fechar numa coisa que eu sei que é real. Eu posso enxergá-la, mas eu não consigo me fechar nela porque eu não acredito nela. Eu acredito em realidade. E não acredito de maneira alguma que a mudança da circunstância cultural possa abolir as percepções que outros homens de outras épocas e lugares tiveram. Então, basear no senso da eternidade, então aí se abre dentro de você, vamos dizer, a bibliografia universal. E você, claro, você continuará tendo as dificuldades de ordem filológica, linguística e de informação, claro. Mas você pode ter a perfeita participação no universo cognitivo dessas pessoas. Pessoas, comunidades, épocas, etc, etc. Você entendeu? Quer dizer, isto aqui faz parte do método filosófico tal como eu o entendo. E também, vamos dizer, do método das ciências sociais. História, sociologia, etc, etc. Não? Então, muito bem, vamos parar por aí e vou fazer um intervalinho e depois responder algumas perguntas. Então vamos lá, vou responder algumas perguntas. Primeiro, algumas que ficaram fiquei devendo da aula passada. Aqui, Lívio Oliveira. Relativamente à revolução, à degradação cultural brasileira e à revolução gramsciana, eu gostaria que o senhor comentasse sobre o papel que teve o general Gouberini Couto Silva e outros militares como ele no rebaixamento do nível da universidade brasileira por meio da adoção da chamada tese da panela de pressão. O Gouberini era um melancia, um comunista enrustido, vida importância que dava a chamada esquerda moderada como forma de enfraquecer a esquerda radical. Que papel teve a longa duração do regime militar nessa debacle cultural brasileira, já que antes do golpe de 64 tínhamos uma cultura que produzia nomes como Mário Ferreira dos Santos, por exemplo, e hoje temos apenas Safatles da vida. Os militares eram tão ineptos ao ponto de não reconhecerem ser necessário vencer principalmente também a guerra cultural e não apenas o confronto com a guerrilha armada? E, bom, só que questão histórica, quer dizer, eu não creio que nós possamos resolver totalmente, mas pelo que eu conheço e, sobretudo, pelo que eu pude adquirir ali quando estava trabalhando naquele livro O Exército na História do Brasil, nós vemos o seguinte, os militares são a única comunidade organizada, patriótica que tem no Brasil. O Brasil, como valor cultural, só existe para os militares. Para o resto do país é uma coisa perfeitamente inexistente. Então, por esse lado, nós não podemos pôr em dúvida nada do que eles fizeram. Porém, existem dois problemas psicológicos sérios nos militares. O primeiro é a inveja dos civis. Eles acham que os civis, né, vivem uma vida maravilhosa, se divertem a valer, enquanto eles ficam só com a parte sacrificada da história. Né? Isto os leva, às vezes, também a ter admiração pelas figuras brilhantes do show business, da intelectualidade, etc., que os odeiam. Tá certo? Isso é muito comum Na circunstância da vida social, o Milico brasileiro é tímido, porque ele se sente como um excluído, um cara que foi... Né? Existe realmente um preconceito contra o militar no Brasil, que aqui nos Estados Unidos não tem. Aqui o militar é uma pessoa como qualquer outra, participa da sociedade o tempo todo, e não, ele não precisa, como é que se diz, adquirir uma identidade civil para ele participar da vida. Né? Agora no Brasil precisa. Né? Então, o segundo problema, vamos dizer, é a arrogância que surge como compensação desta inveja. Onde eles acham que só eles prestam, que os civis são todos corruptos, ladrões, etc. Que ninguém sabe nada. Então, bom, a partir da hora em que você se fechou, que uma comunidade se fecha nessa ideia, ela vai fazer burrada, certamente, porque não vai querer dar ouvido a ninguém. O fato de que os militares tenham se empenhado tanto em destruir as lideranças civis, né, como Carlos Lacerda, Juscelino, etc., já é uma burrada, Jânio Quadros, é uma burrada absolutamente fora do comum. Porque foram investidos de mentalidade revolucionária, que nós vamos começar tudo do zero, e para começar do zero, criar uma outra sociedade, um outro Brasil, nós precisamos concentrar o poder. Eu digo, isso aí mostra que a Revolução de 64 foi realmente uma revolução nesse sentido. Mas ela não começou como uma revolução, ela começou apenas como um modesto golpe preventivo para impedir uma revolução, e depois a glória subiu a cabeça e decidiram fazer uma revolução. Tá certo? E foi aí mesmo que foi, vamos dizer, que foi o erro, eles tolheram completamente a iniciativa da sociedade, e só eles podiam ter iniciativa. Mas tolheram da sociedade inteira, mas não, tem uma parte que eles deixaram ter iniciativa, o quê? A chamada esquerda moderada. Então, praticamente, eles criaram a situação na qual nós vivemos. Você destrói toda a liderança, né, políticas, mas tem uma turminha que você deixa fazer o que quiser. Então, pronto, é claro que essa turminha vai ser herdeira do seu negócio. Né? Então, não é que fizeram inepto ao ponto de não reconhecer a necessidade da guerra cultural. Eu imagino que eles acreditavam estar fazendo uma guerra cultural, criando um Brasil livre da corrupção, da subversão, etc, etc. Eles achavam que isso era guerra cultural. Só que é o seguinte, eles queriam que isso fosse obra deles, né? E não deixaram entrar mais ninguém. Isso foi um erro monstruoso. Porque todos os políticos que sobreviveram durante o regime militar eram simplesmente os mais medíocres. Os mais brilhantes não tinha lugar. Por exemplo, eu acredito, por exemplo, o Marechal Castelo Branco, embora fosse um grande homem, um grande brasileiro, patriota, porque ele tinha uma inveja sem fim do Carlos Lacerda, sem fim. Porque era um sujeito impopular, não, baixinho, feio, impopular, né, que vive dentro do quartel, coitado, e o outro era um sujeito bonitão, popular, bem falante. Então, durante quanto tempo você aguenta isso? Todo mundo tem algum defeito. Né? E os militares acharam que o Lacerda ia ser o grande beneficiado do golpe, beneficiário do golpe, que era para ser mesmo, tinha méritos para ser, e teria sido, sem dúvida, um grande presidente do Brasil, e resolveram acabar com o cara. Quer dizer, como se tivesse políticos talentosos sobrando, assim, né? Então vamos jogar, pegar o melhor deles e jogar fora. Quer dizer, isso foi uma coisa absolutamente imperdoável, imperdoável. Né? Vamos outra carta aqui. Lucas Ramos Leandro. Fiquei muito satisfeito com a sua última aula em que o senhor tratou da distinção aristotélica de forma e matéria. Fiquei feliz por ter a consciência de já estar praticando as recomendações transmitidas pelo senhor no sentido de nos habituarmos a fazer essas distinções. Tenho participado do curso de simbolismo e cosmologia tradicional, ministrado pelo seu filho Luiz Gonzaga, o Hugo, e tenho aprendido muito, principalmente no que se refere a esses conceitos fundamentais da metafísica aristotélica. Tanto é que, diante do que aprendia no curso superior de filosofia que fazia, razoavelmente competente por sinal, pois é um dos mais bem colocados no ranking do Enade, resolvi tomar a decisão de deixar a vida acadêmica e dedicar por inteiro ao curso online de filosofia, aos cursos do Gugu. Falou, olha, meu filho, isso aqui que nós estamos fazendo, isso aqui é ensino universitário. O que eles fazem por aí não é. É uma coisa ginasiana. Você vê que no Brasil, quando um sujeito consegue produzir um trabalho acadêmico razoável sobre a obra de algum filósofo, isso aí representa o máximo do máximo do máximo que se espera que o sujeito faça. Existem alguns trabalhos muito bons. Até um ex-aluno meu, Fernando Rey Puente, ele escreveu um livro esplêndido sobre Aristóteles, outro sobre Schelling. Tudo bom, mas isso aí ainda é. Vamos dizer, isso é o estudo acadêmico da filosofia, isso não é o exercício da filosofia. Filosofia não trata de autores, trata de assuntos, de temas, de problemas. Agora, vou enfrentar diretamente um problema, eu nunca vi nenhum egresso de faculdade de filosofia no Brasil ser capaz de tratar de um problema. É você saber como ler um autor de filosofia e falar, bom, claro, é uma condição para você chegar a ser um filósofo quando crescer, tá certo? Mas para crescer falta algo mais, né? Então, além disso, o Fernando Rey Puente não aprendeu nada no Brasil, ele foi estudar filosofia na Alemanha, né? E agora, o que eu e o Gugu estamos fazendo, falando, isso aqui é ensino universitário. Após ter entendido os conceitos de forma e matéria, substância e acidente, procuro ver essas distinções na minha realidade mesma, no trânsito, no trabalho, em casa, numa leitura, numa conversa, ou assistindo a um programa de TV, observo as coisas e faço as devidas distinções naquilo que percebo. Forma e matéria, isso é só o começo, né? Tem infinidade de distinções. E daqui a algum tempo você vai estar fazendo todas elas. E essa capacidade distintiva se incorporará não só na sua inteligência, mas na sua personalidade. De modo que você vai se tornar um sujeito muito mais lúcido na situação da vida. E as pessoas perguntam, como é que você mede, por exemplo, a capacitação dos alunos? Bom, eu vejo o que eles fazem. E eu vejo se eles estão entendendo suas próprias situações. Porque esta tem que ser a marca do filósofo. Você ser capaz de, eu li lá um texto de Aristóteles, entendi, falou, bom, isso prova que você é um bom estudante de história da filosofia. Para ser um filósofo, precisa de algo a mais. Então, a filosofia, meu filho, não estuda Aristóteles, jamais estudou filosofia de Aristóteles. Né? Aristóteles estudou, né, as vidas dos animais, ele estudou a formação do Estado, ele estudou o teatro grego, ele estudou coisas. Né? Ele não estudou ele mesmo, filosofia de Aristóteles. Filosofia de Aristóteles é uma coisa que nós criamos, né? É um nome que nós damos para designar o conjunto de estudos que ele fez sobre outras coisas. É sobre essas coisas que nós temos que nos interessar. É por essas coisas que nós temos que nos interessar. Enquanto o enfoque está nos autores filosóficos, ele está no amadorismo mais baixo que tem. Claro que muitas vezes me equivoco, mas retomo o problema sempre que ele aparece mais claramente, de modo que a visualização dessas distinções vai se aprimorando e se incorporando com a prática habitual. Bravo, é isso mesmo. Tive uma professora de filosofia que ensinava à turma que o conceito de forma aristotélico referia-se à disposição das partes corpóreas, sem perceber que, ainda que o conceito consistisse nisso, seria necessário que a forma desse conceito se manifestasse como tal na sua mente. Ou seja, ela está entendendo, vamos dizer, a forma apenas como estrutura anatômica, não como forma inteligível. Quer dizer, evidentemente, isso é de um primarismo animal. O que ela entende como forma é o que um gato entende como forma. Pelo menos tenho a certeza de estar no caminho correto. Isso me dá força para prosseguir nessa vida de estudos iniciada a propósito do curso online de filosofia. Então, olha, eu não sei se você fez bem de largar a vida acadêmica, porque eu não sei se isso tem algum peso profissional para você. Né? Espero que não tenha, porque a vida de professor universitário no Brasil é só infâmia, é só humilhação e um salário ridículo no fim do mês. Não é isso? Mas se você tem outra profissão, então fez muito bem. Estuda com quem tem alguma coisa. Se você quer apenas aprender, não precisa do... A escola no Brasil não é para ensinar nada, é só para te dar uma autorização para o exercício de uma profissão que você desconhece. Só se não te interessa sobre esse aspecto, ou tu não te interessa de maneira alguma. aqui, Guilherme Agostini diz também a mesma coisa. O mero conhecimento de temas ensinados como juízo de fato, juízo de valor, necessidade, sinceridade, conhecimento direto versus raciocínio, origem das nossas próprias ideias, já nos torna mais atentos no dia a dia, no trabalho, fazendo leituras, mesmo nas horas de lazer, para percepções sobre mim mesmo e as pessoas com as quais convivo. Exatamente. Tudo isso me tem sido extremamente proveitoso. Aumentou minha atenção em geral e, sem dúvida, a capacidade de argumentação clara e direta importando no meu trabalho. Claro que também choca perceber o ambiente no qual estou inserido, individual e nacional. Minha solicitação é, se possível, a indicação de um caminho para ter acesso às obras de direito, que o senhor mencionou algumas aulas atrás sobre a ciência do direito. Olha, não tenho muitas sugestões para te dar assim, de improviso, mas tem uma que eu te recomendo, que é a Introdução à Ciência do Direito, de um autor espanhol chamado Luis Legaz y la Cambra. Legaz, L-E-G-A-Z. I-Y, la Cambra. Como se escreve, né? E acho que nas bibliografias você tem que procurar pelo Legaz, porque no espanhol o nome do meio é que é o indexado. Né? Eu queria lembrar vocês uma coisa. Assim, a gente aqui está abrindo muitas possibilidades. Isso tem sido a minha vida, quer dizer, abrir possibilidades. Só que muitas vezes aconteceu o seguinte, a gente abre possibilidades e os camaradas que vêm atrás, a primeira coisa que eles querem fazer é pegar aquela possibilidade e realizá-la eles, tá certo? E me jogar para escanteio. Isso aí é norma geral no Brasil. Né? Então, vamos dizer, 80% dos camaradas que estudaram comigo fizeram isso. Em vários setores. Por exemplo, seu jornalismo conservador. Durante 10 anos fui eu o único que defendeu a possibilidade de um jornalismo conservador na grande mídia brasileira. Claro que isso abriu espaço com cotovelo, tá certo? Cotovelo dando coice, cuspida, tá certo? Consegui garantir o lugar. Garanti o meu lugar, garanti o lugar para outros. Logo, começa a aparecer necessidade, começa a criar uma necessidade de outros e começa a aparecer. E aí os caras, o que é que faz? Bom, vamos ocupar esse lugar e vamos sumir com o tal do Olavo de Carvalho. Quer dizer, ué, é claro que isso não faz falta para mim, né? Não é o problema de, ah, eu estou sentido porque não reconheceram o meu trabalho. Eu sou um sujeito incapaz de ficar sentido com o que quer que seja. Tá certo? Eu nunca fico sentido e muito menos ressentido. Tá certo? O problema é que esse tipo de conduta, ele piora a situação. Piora muito. Você não pode construir, vamos dizer, criar uma renovação cultural, política brasileira, baseado na mentira e na empulhação. Você não pode fazer isso. Porque mentira e empulhação é o que você já tem. Se você vai fazer de novo tudo apenas com um sinal ideológico trocado, ah, meu filho, é pior ainda. Entendeu? Então, aí você vê essas pessoas que criam iniciativas culturais e políticas. Então, eu acho que a primeira coisa, sinceramente, vou ser muito franco com vocês. A primeira coisa que eles têm que fazer é me perguntar o que é para fazer. Ah, eu quero montar uma revista cultural. Muito bem, você vai lá no Olavo e pergunta o que é uma revista cultural, qual é a função, o que ela deve fazer, papapá. É? Agora, se você quer fazer a revista cultural para você mostrar aqui, você é o gostosão, e depois você até capaz de botar o Olavo lá como um detalhezinho, você já quer falsificar tudo, meu filho. Você quer mostrar que sabe o que você não sabe. É? Eu lhe digo, por exemplo, uma revista cultural maravilhosa foi o que o Enio Silveira fez logo depois do golpe, 64, a revista Civilização Brasileira, que é a revista cultural dos comunistas. Aquilo foi precedido de muitas discussões no partido, porque ele foi muito bem planejado, foi o órgão essencial da Revolução Gramsciana. Não foi um sujeito que decidiu fazer. É? E veja se dentro do Partido Comunista seria possível você dizer, ah, eu não gosto do fulano, vamos tirar ele. Isso dentro do Partido Comunista jamais acontecia. Por quê? O pessoal no Partido Comunista tem um respeito pelo objetivo comum, objetivo superior. E sempre sacrificava as vaidades pessoais aí. Sempre. Isso eu vi, eu estava lá, vi, pô. Isso eles tinham. Por exemplo, dentro do Partido Comunista era impossível você desprezar um grande intelectual e botar uma mediocridade no lugar. Nunca se fazia. E isso é um dos motivos da força que o partido tem. Agora, no nosso meio conservador, Né? Ora, se você pegar aqui, tem o Olavo, tem o Rodrigo Constantino, a pessoa vai preferir o Rodrigo Constantino, porque o Rodrigo Constantino incomoda menos, ele sabe menos do que as pessoas. Tá certo? Então, ele pode ser usado como, vamos dizer, uma espécie de menino de recados do empresariado. Né? Eu não posso. Eu não dou recado para o empresário. Eu posso ensinar eles alguma coisa. Né? Graças a Deus, nunca houve um empresário que tentasse me ensinar o que eu devia dizer. Porque se tentasse, eu já ia mandar tomar naquele lugar na mesma hora. Entendeu? Nunca. Nenhum tentou. Eles não tentam, mas eles se sentem um pouco mal com isso. E daí eles começam a procurar esses meninos que vão dar o recado que eles querem. Digo, olha, se o empresariado do Brasil soubesse alguma coisa, não estaria na situação em que está. Não é reduzido, vamos dizer, a ser office boy do governo. Né? Então, esse pessoal não tem capacidade e também não pergunta a quem tem capacidade. Fala, meu filho, eu te faço isso, eu te faço de graça, doutor, eu faço com prazer, porque é para salvar o Brasil, minha gente. Né? Agora, você não quer? Você quer se ferrar mais um pouco? Né? Você vai assim, você vai lamber a sua vaidade, dura 10 minutos, vai ter aquela satisfação e depois vai afundar no buraco. Se é isso que você quer, eu não posso te impedir, meu filho. Né? Então, eu espero sinceramente que neste trabalho que nós estamos fazendo agora, que é de muito mais profundidade, muito mais seriedade do que tudo que eu fiz no jornalismo, isso não aconteça. Então, que não venha amanhã ou depois aparecer um aluno dizendo, não, o Olavo fez um precursor, deu a sua contribuição, mas agora temos coisa melhor. Eu digo, se você pensar isso, meu filho, você já está no pior. Então, quem quer que comece um trabalho sério, a primeira coisa que ele tem que fazer é colocar no lugar os seus antecessores. E se o antecessor é maior, tem que dizer, ele é maior. Se for menor, você diz é menor. Mas prove que é menor. É? Por exemplo, eu na minha vida, eu posso dizer assim, eu aprendi um monte de coisa com o Mário Ferreira dos Santos. Tem coisas do Mário que eu discordo, mas eu sei que a minha obra filosófica não tem a dimensão da dele. Não tem. O Mário é o maior filósofo brasileiro. Não tem jeito. Ele é o cara que fundou. Ele é maior que o Brasil. Tá, né? E eu sei que o que eu recebi dele ainda vou continuar recebendo por muitos anos. Eu não esgotei isso. E como, vamos dizer, meu estilo de filosófico é completamente diferente do dele, eu não tenho como entrar, não tenho nem como entrar numa espécie de competição com ele, porque a ideia dele é fazer um grande sistema. E a minha nunca foi. A minha é resolver determinados problemas específicos, que eu vejo que estão doendo, está entendendo? Então, claro, toda filosofia é sistêmica, querendo ou não. Existem filosofias sistêmicas e filosofias aporéticas. Filosofias que tentam construir um edifício e outras que tentam só tratar de determinados problemas. Eu digo, toda filosofia é necessariamente sistêmica e aporética. Tá certo? É mais uma questão de gênero literário do que do conteúdo da filosofia. Não é isso? É sistêmica porque vai ter que buscar unidade de qualquer maneira. Né? E é aporética porque ela não vai conseguir unidade nenhuma, ela vai acabar tropeçando em problemas e vai ter que tratar desses problemas especificamente. Então, meu filho, o dia que você tiver feito um trabalho pedagógico que tenha amplitude do meu, tá certo? E você tenha resolvido tantos problemas filosóficos quanto eu, daí você diz, ah, lá foi meu precursor. E, claro, eu modestamente vou dizer sim. Agora, aparece gente que nunca fez nada. Eu vou até dar o nome, por isso um sujeito chamado Pedro Sete Câmara, que disse isso. Ah, Olavo é um precursor, mas você já cumpriu sua missão. Agora temos coisa melhor. Diz qual coisa melhor? Entendeu? Então, eu profetizo. Você nunca fez e nunca vai fazer. Nada. Porque uma arrogância deste tamanho é um pecado contra a cultura brasileira inteira. Se você está querendo tirar alguma coisa e botar dentro dela um nada, botar em substituição um nada. Então, veja, a cultura superior é uma coisa eminentemente hierárquica. distinguir o melhor do pior é a essência da cultura superior. Distinguir o mais importante do menos importante é a essência do ensino. Hã? Quer dizer, se você começa por já embolar o meio do campo, quando você, né, fala, bom, aqui, de como esse cidadão aí que escreveu que o Chico Buarque de Holanda é um artista das dimensões de Michelangelo, se você já começa assim, meu filho, não vai, ou você pode fazer como Paulo Giraldelli, que dizia que o grande gênio da filosofia foi Michael Jackson, porque ele introduziu um novo modo de usar os quadris e uma nova gesticulação, como se pegar no saco fosse uma grande novidade, tá certo? Porque se você já começa por embolar tudo, isso aí também não vai fazer nada, meu filho, tá entendendo? Então, quer dizer, a hierarquia de importância, por exemplo, você pega a literatura brasileira. Todo mundo sabe que a literatura brasileira começa e praticamente termina com Machado de Assis. Não surgiu nada melhor até hoje. E isso é uma característica da nossa, essa é a estrutura da nossa literatura. Você tem o Machado de Assis no topo, no meio e embaixo você tem discípulos e variantes. Essa é a estrutura real da coisa. Assim como se você pegar, o que é a poesia portuguesa? A poesia portuguesa tem Camões lá no começo e depois tem o Fernando Pessoa, um pouquinho mais para baixo, mas essa é a estrutura do negócio. Você pode gostar muito de outros poetas, eu digo, mas eles estão se movendo dentro dessa topografia. É? Não é uma questão, vamos dizer, de que o brasileiro confunde a topografia cultural com aplauso. Eu digo, você já viu alguém aplaudir Camões? Não tem sentido isso aí. Né? Sobretudo porque o senhor já morreu, o que ele vai poder fazer com seus aplausos? Não é isso, trata de você ter a verdade histórica e reconstituir a hierarquia que forma, vamos dizer, a cultura superior do seu país. Então, a mesma coisa acontece na Espanha. Você tem os Cervantes e tudo o resto gira em torno de Cervantes até hoje, né? Então, você está vendo, se você já começa por falsificar a topografia da cultura, você está contribuindo para a imbecilização geral. E está fazendo isso por quê? Por invejinha. Ou porque ficou bravo com alguma coisa que o Olavo disse. Está entendendo? Eu digo, ah, meu Deus do céu. Né? Mas se eu conhecesse o Mário Fernando Santos, tanto que eu aprendi com ele, cada vez que eu fosse na casa dele e me xingasse, falava, não tem importância não, professor. Tudo bem, está tudo bem, só quero aprender mais um pouco. Ah, você é um viado, sei lá, puta, sai daqui. Tá bem, professor, tá bem. Eu só quero aprender mais um pouco. Não ia ligar para isso, né? Agora, no Brasil, tudo quanto é picuinha, mesquinharia, tem mais importância do que o que é essencial. Assim não dá. Quer dizer, é contra isso que eu estou trabalhando. Isso é para você repetir a mesma coisa com signo ideológico, com outro símbolo, qualquer contrário. Não adianta, tá certo? Vamos lá. E aqui tem uma muito comprida. Bom, vamos ver essa aqui mesmo, comprida. Felipe Querubim. Fiz a leitura do seu texto Unidade e Percepção paralelamente às obras de Francesco Bottin, Filosofia Medieval de la Mente, e do primeiro volume da obra de Lee Sproitt, Espécies Inteligíveis, From Perception to Knowledge. Acredito que o sentido desse escrito orbita em torno do mesmo problema apresentado pelo senhor, ou seja, a relação entre percepção humana e identidade do real. Para ir direto ao ponto, Bottin coloca duas ordens de problemas que poderíamos dizer, de uma forma ou de outra, representam, em outras palavras, o problema original que o senhor desenvolveu magistralmente. A relação existente da doutrina semântica e o estatuto intencional dos atos mentais. A relação existente entre a doutrina semântica e o estatuto intencional dos atos mentais. Desta relação temos o primeiro problema, o problema da relação entre palavra e coisa. Deste problema, penso que poderíamos citar como exemplo a famosa querela dos universais na Idade Média. O segundo problema é o da representação intencional que permite a sensação ser uma atividade consciente. Aqui, penso que poderia entrar, a título de ilustração, toda a tradição das discussões em torno da gnoseologia aristotélica que poderíamos resumir na doutrina das espécies inteligíveis, de forma inteligível. E o estatuto de noções como espécies inteligíveis, espécies sensíveis, percepção, intuição, representação, sensação, consciência, autoconsciência. Quanto ao primeiro problema de uma doutrina semântica ou da relação de palavra e coisa, O senhor pensa que a teoria dos quatro discursos resolve o problema? Fala, não, não penso não. Não penso não. Porque ainda falta muita coisa. Você precisa ver que a teoria dos quatro discursos só aborda a linguagem do ponto de vista dos graus de credibilidade. Mas existem outros pontos de vista possíveis. Tá certo? Uma vez eu até comecei a fazer vários diagramas, né, que articulava, por exemplo, a teoria dos quatro discursos com a teoria dos gêneros literários. Que eu acho que a teoria do gênero literário está no livro Dialética Simbólica, né? Está? Eu acho que entrou na Dialética Simbólica. Com a teoria do Aristóteles e do Fry a respeito do que eles chamam os modos literários. E com vários outros esquemas que os filósofos foram desenvolvendo ao longo do tempo. E eu acho que precisa cruzar tudo aquilo. Né? Então, se você pensar, por exemplo, se você leu, agora a teoria dos quatro discursos, e leu a minha teoria dos gêneros literários, bom, agora articula uma coisa com a outra. Alguma articulação existe, mas nem eu mesmo sei onde ela está. Sei mais ou menos. Então, precisaria fazer isso e articular esses vários pontos de vista para daí ter esta coisa da relação entre palavra e coisa. A teoria das castas? Não. Pode entrar também. Você tem uma série de análogos. Alguém aqui me pergunta se a teologia, se a questão das castas, a teoria das castas se articula aí. Eu digo, se articula simbolicamente com a questão dos quatro elementos. Né? Por exemplo, tem uma série de aulas que eu dei no Rio de Janeiro sobre a analogia estrutural entre a questão da teoria dos quatro discursos e os quatro elementos da física antiga. Vista de maneira direta ou inversa. Eu digo, bom, mas essa analogia ela não é casual, tá certo? Mas ela não é absolutamente necessária para você entender a própria teoria dos quatro discursos. Quanto ao segundo problema, o senhor acredita que a caracterização da vida psíquica como intencional, como colocam algumas escolásticas, modernamente Brentano e Russo, é correta? Bom, ela é correta tecnicamente, mas você colocar toda a atividade psíquica como intenção, isso é como referência a um objeto, eu acho que é muito pouco, porque você tem que também inserir essa vida psíquica no sentido da participação, que é uma coisa que levou, o Erich Fugner leva muito em conta. Quer dizer, você não tem aqui uma mente e ali um objeto que estão ligados por uma intencionalidade, quer dizer, uma referência da consciência ao objeto, não. Consciência e objeto estão dentro de um campo total de inteligibilidade sem o qual nenhum existiria nenhum outro. Eu acabei de falar disso com o negócio da eternidade. Se fosse só consciência aqui e objeto lá, sem, vamos dizer, o meio inteligível, ou o meio luminoso, assim, como dizia o filósofo polonês Vronsky, né? Você teria apenas percepções atomísticas e uma consciência atomística. Quer dizer, toda aquela atividade psíquica que não é referida, pelo menos implicitamente, à dimensão de eternidade, ela não tem dimensão cognitiva. Nada se... Aí eu estou com São Boaventura. Nada se conhece fora de Deus. É o conhecimento em Deus. Ou isso ou nada. Né? Brentano mesmo afirma que a característica essencial dos atos psíquicos é a sua intencionalidade. Do ponto de vista funcional, sim. Quer dizer que você não pode falar de uma atividade psíquica se não existe uma referência a um objeto de conhecimento. É isso. Então, por que uma dor de barriga não é uma atividade psíquica? Porque ela não é uma dor de barriga a respeito de alguma coisa. Tá certo? Agora, um sentimento que você tem, você tem esse sentimento por alguma coisa. Se você fica triste, por exemplo, essa tristeza remete a um objeto que é tomado, pelo menos como causa ou ocasião ou pretexto da tristeza. Então, é um elemento. Então, do ponto de vista funcional, eu acho que o Brentano e toda a escola fenomenológica estão certíssimos. Quer dizer, sem intencionalidade não tem vida psíquica. Só que, aí acrescento eu, esta intencionalidade tem dimensão cognitiva só se tiver enganchado de algum modo na dimensão da eternidade. Senão, não se conhece, não é cognição. Senão, é apenas um bichinho conhecendo o seu Umwelt. Você está dentro de uma dimensão totalmente subjetiva. Edmund Husserl, na sua quinta investigação lógica, retoma essa tese e a critica, pois a noção brentaniana da representação e de fenômeno é deveras ambígua para Husserl e daria margem a interpretar erroneamente a relação de uma sensação ou da consciência de uma sensação. A crítica do Husserl está certa. Ou, como o senhor mesmo pontuou, contexto, a intuição é necessariamente acompanhada de autoconsciência, senão se confundiria com a pura e simples sensação corporal, como eu escrevi na nota sobre Charles Peirce. Agora me surgem algumas dúvidas. Essa intuição é direta e segue simultaneamente a presença do ser, ou conhecimento por presença, como o senhor costuma pontuar? Note bem, o conhecimento por presença, ele também só existe dentro dessa dimensão da eternidade. Quer dizer, não é um simples objeto, né, que por sua presença me infunde o seu conhecimento. Não é isto. Quer dizer, não é só um objeto que tem que estar presente. É a estrutura inteira da possibilidade. É a presença do Logos, a presença da versão cognitiva da onipotência. É isto que me permite conhecer. Né? Agora, se você quer arrumar um outro ponto de partida para a filosofia, se não esse que o Hugo está propondo, e você vai arrumar problemas sem fim. E quando você arruma um negócio que não tem solução e gera problemas, problemas, as pessoas hoje acham maravilhoso porque elas dizem, ah, isso é fecundo. Quer dizer que arrumar problemas agora virou fecundidade. Não é isso? Então, por exemplo, um vírus de computador é enormemente fecundo, porque cria um problema que não acaba mais. E eu acho que sim, nós não estamos precisando tanto de problemas. Não é isso? Agora, essa intuição é direta e segue simultaneamente a presença do ser, o conhecimento por presença, sem necessidade de nenhuma representação ou intermediário entre a realidade física e a realidade psíquica? Eu não estou seguro de que entendi a sua pergunta. A presença do ser não é representável. É dentro dela que se dão todas as representações. Então, quer dizer, com ou sem representação, quer dizer, é a presença do ser que permite a atividade cognitiva e, inclusive, a intuição. Quer dizer, eu antigamente achava assim, que a intuição era o começo de tudo. Depois eu falei, não, peraí, a intuição não pode acontecer, pelo menos não acontecer com valor cognitivo, a não ser dentro da presença do ser. Mas o que é a presença do ser? É, em última análise, é o senso da eternidade. Então, esse senso da eternidade, ele está continuamente agindo sobre nós. E é isto mesmo que a Igreja chama da ação do Espírito Santo. Quer dizer, o Espírito Santo ele tem duas funções. Uma é de trazer mensagens divinas, né? A outra é simplesmente manter a sua inteligência funcionando. Se a inteligência se desliga do Espírito Santo, ela simplesmente não está entendendo. Não está entendendo, não está conhecendo mais. Ela está, não está agindo, está se agitando apenas. E é claro que esta ação do Espírito Santo independe até da presença atual de atividade psíquica em você. Porque a atividade espiritual transcende a psíquica. Né? A atividade do Espírito consiste em possibilitar a atividade cognitiva da mente humana. Você pode estar adquirindo possibilidades num instante que você não está pensando nada. Você está dormindo. Aliás, se a gente pensar bem, mas é um estado de sono profundo. E eu não tenho certeza, mas acho que é uma boa hora para o Espírito Santo agir em você, porque você não interfere. É? Então, existe conhecimento nesse estado de sono profundo, existe uma imensidão de conhecimento, sem a atividade psíquica correspondente. Eu acho que toda a escola fenomenológica, Brentano e Russo e todos os outros, o problema é que eles partem da consciência. E tudo para eles gira em torno da consciência. E eles não se perguntam pela possibilidade, a mera possibilidade da consciência. A consciência não aparece sozinha. Existe algo que a possibilita. Então, como você não consegue achar uma raiz material da consciência, por mais que você investigue, por exemplo, o pessoal que investiga o cérebro, essa coisa toda, eles descobrem mais coisas e mais coisas e mais coisas e mais coisas e mais coisas sobre o cérebro, e a relação entre cérebro e consciência fica cada vez mais enigmática. Então, as pessoas reagem a isso partindo para o lado contrário, dizendo não, é a consciência que é tudo, a base material é só uma necessidade existencial e não essencial. Afinal de contas, base material é somente mais um estado de consciência que eu tenho. É só mais um objeto intencional que eu tenho. Se eu penso corpo material, por exemplo, é apenas mais um objeto intencional. Então, é nisso que chega o Russell, quer dizer, a consciência é tudo. Porque só está admitindo duas dimensões. Você tem a dimensão. Você está dentro do dualismo cartesiano ainda. Coexistência e coisa pensante. Eu digo, mas isso aí não é uma solução, isso é um problema, isso é um abacaxi. A partir do momento que você tem uma coisa pensante e uma coexistência, você não vai conseguir colar as duas nunca mais. Então, existe algo por trás que possibilita as duas. Por exemplo, eu vejo uma coisa material qualquer, um objeto, uma planta, por exemplo. Eu consigo reconhecer a forma inteligível dessa planta, tá certo? Consigo, ao mesmo tempo, perceber essa forma inteligível como um elemento estético, quer dizer, que se harmoniza com milhões de outras formas. Consigo perceber que, para além disso, a planta tem uma estrutura interna, e tem toda uma fisiologia, por assim dizer. Tá certo? Ora, quando eu estou percebendo tudo isso, eu estou evocando em mim as qualidades correspondentes sem as quais eu não poderia perceber nada disso. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou integrando esta percepção exterior dentro do meu mundo interior, o qual, por sua vez, é articulado pelo senso de eternidade. É? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou recolocando subjetivamente, para mim, essa planta dentro do esquema geral da eternidade, onde ela sempre esteve. Então, eu estou reconhecendo uma coisa que sempre esteve aí. E eu reconheço na hora em que esta forma externa me diz alguma coisa. Tanto faz, você está olhando a planta para desenhá-la como um pintor, tá certo? Ou para estudá-la como um botânico. Está fazendo a mesma coisa. Se os conceitos todos da botânica, toda a história da botânica não estivesse viva dentro de você, aquela planta não lhe diria nada. É? Mas a botânica se sustenta como conhecimento em si? Ou não, meu filho. A botânica se sustenta, por exemplo, em toda a linguagem humana usada para expressá-la. É? E se sustenta numa infinidade de conceitos e percepções que estão aí, vamos dizer, disseminados por toda a cultura e que dão sentido àquela atividade. E tudo isso vai culminar no quê? No senso da eternidade. Então, conhecer o que quer que seja é conhecê-lo sub espécie eternitatis. A intencionalidade aí, bom, a intencionalidade é apenas o mecanismo pelo qual eu descrevo a minha ligação entre a minha consciência e o objeto, só que essa ligação não pode ter efetivo valor cognitivo, né, se ela se esgotar numa relação de consciência-objeto. Porque se isso tivesse valor cognitivo, você está supondo que isso é uma consciência atomística tomada num momento qualquer da sua existência, separado tudo quanto veio antes e tudo quanto veio depois, ou seja, isso não é uma consciência, isso é uma hipótese abstrata. preside uma consciência abstrata que está conhecendo um objeto separado, que também é abstrato, separado da sua história, separado do seu futuro, separado de tudo mais. Ele diz, ah, e existe conhecimento aí? Eu digo, olha, você está dizendo que uma coisa que não existe, está conhecendo outra que também não existe. Está entendendo? Olá. Oi. Esse encaixe, então, na estrutura do ser, que pode fazer com uma intenção como a de um sentimento ou de uma emoção, também tenha valor cognitivo? Claro. Claro, se a coisa é vista sob espécie eternitária, tem um valor cognitivo imenso. Quando o seu sentimento está refletindo a ordem efetiva das coisas, culminando na eternidade, você está vendo a realidade, meu Deus do céu. É? Mais do que se você estivesse fazendo uma teoria científica separada do centro da eternidade. Quer dizer, entre um mero sentimento fundado no centro da eternidade e uma ciência sem ligação com ela, claro que o sentimento está mais na realidade do que a teoria. Bom, e eu acho que... Vamos ver. Gostaria que o senhor, Atos Barbosa Lima. Gostaria que o senhor dissesse, dentro daquele contexto da unidade das suas investigações, algo sobre o texto Questões de Simbolismo Geométrico, publicado em 1973 no livro Raríssimo Universalidade da Abstração. Alguns dos textos de Universalidade da Abstração foram reproduzidos na Dialética Simbólica e outros ainda serão nos volumes subsequentes de estudos que serão publicados pela E-Realizações. O problema desses escritos dessa época é o seguinte. Nesta época eu era um aspirante e depois me tornei um membro da tarika do Sr. Frithjof Schwon. Então, eu estava ali querendo mostrar serviço, tá entendendo? Estava querendo agradar o guru para que ele me aceitasse como seu discípulo. Então eu escrevia que nem o pessoal dos estudos tradicionais, imitava o estilo, imitava o modo de pensar. Então, eu vejo que tudo isso hoje me soa falso. Ainda quando está certo. Ainda que esteja. O que eu estou dizendo está certo, eu digo, a perspectiva está um pouco falseada. Não sou exatamente eu que estou dizendo isso. É um aspecto da minha pessoa que está querendo parecer agradável a um guru. De fato, consegui parecer agradável porque eu fui aceito na tarika na primeira. Tinha gente fazendo 12 anos, todo ano ia lá. Os caras leram as coisas que eu escrevi e falaram, ah, esse cara entra para dentro. Quer dizer, a minha forma mentes estava adequada aqui. Depois eu descobri que perdi meu precioso tempo, tá entendendo? Eu não perdi tudo, não. Aprendi muita coisa, na verdade. Então, lembro de, no Throat Speak, o senhor já ter dito algo sobre por que ter feito esse estudo. A inspiração remota do estudo foi um simples problema que eu encontrei no terceiro ano de ginásio, né, que foi, vamos dizer, o momento em que a minha compreensão do que se passava, né, acabou. Dali para dentro eu não entendi mais nada. Porque, você sabe, se eu sou um filósofo é porque tem naturalmente uma mente sistêmica, quer dizer, eu busco a unidade, eu busco a coerência e tudo. É, quando eu inventei o negócio do trauma de emergência da razão, foi em parte baseado no meu próprio caso, porque eu vi que eu era capaz de levantar problemas que eu precisava de apenas 45 anos para solucionar. Entendeu? Então, quer dizer, eu percebi os problemas, eu tinha a capacidade racional de estruturar os problemas, mas não tinha a menor condição de solucionar. Então, eu vi que isso acontecia não só comigo, mas com outras pessoas. Né? Elas tinham problemas, e não só problemas de ordem cognitiva, mas problemas existenciais, que elas só percebiam porque tinham o uso da razão. Mas que não tinham a menor condição de funcionar, porque a esquemática da razão já foi dada no próprio cérebro. Né? Mas, e os conhecimentos requeridos para operar com tudo aquilo, e a experiência da vida, faltava tudo isso. Então, bom, a razão é como uma cruz que a gente carrega, entendeu? Então, naquele momento, quando o professor me disse que um ponto não mede nada e que uma reta se compõe de vários pontos, eu entendi não apenas que havia um absurdo, uma contradição absolutamente inaceitável ali, mas que a ordem inteira da pedagogia na qual nós estávamos sendo ensinados se baseava na ideia de você aceitar um absurdo disciplinarmente para depois você poder entender alguma outra coisa que jamais iria retroagir sobre aquele absurdo e explicá-lo. Entendeu? Então, exatamente como na física de Newton. Olha, você engole aqui esse negócio de tempo absoluto, engole esse negócio de espaço absoluto, os quais não existem, que são contrassenso. Mas se você fizer isso, você vai aprender a medir direitinho a relação entre as massas, etc, etc. Bom, é claro que foi um ganho, desde que você saiba que ficou um absurdo. Originário, tá certo? É como se fosse, a gente pode fazer análise, uma analogia com o negócio do René Girard, a comunidade que nasce de um crime originário que em seguida é ocultado. Digo, bom, vai ficar sempre aquele trauma, aquela sujeira vai ficar lá. Tá entendendo? E, salvo engano, o Cristo veio justamente para nos libertar disso. Diz, olha, o seu crime não serve para afundar nada. Hã? Quer dizer, quem tem a autoridade fundante é a vítima sacrificial e não o sacrificante. Tá entendendo? Então, bom, nesta ordem cognitiva nós temos que fazer a mesma coisa. Quer dizer, o seu absurdo originário, ainda que ele leve a consequências científico-técnicas espetaculares, ele vai ser sempre um erro, e sempre um absurdo, e sempre um pecado do espírito. Agora, se você mantiver atento, durante todo o desenvolvimento do estudo que está fazendo, se você mantiver atenta à consciência da absurdidade originária, e diz, olha, isso aqui é apenas uma regra de jogo, vamos postular uma coisa absurda, só para ver no que dá. E depois a gente volta aqui. Se eles fizessem isso, estava tudo certo, mas não fazem. Então, esse problema me apareceu quando eu tinha, acho que uns 12, 13 anos, né? E naquele momento eu tomei a decisão que foi seríssima para a minha vida. Eu falei, eu não vou estudar esta coisa, eu não quero aprender isso. Eu me recuso terminantemente a aprender qualquer coisa que eu tenha que engolir isso como uma disciplina. Eu falei, por quê? Eu vou aprender geometria, mas eu vou desmantelar a minha inteligência. Não vale a pena. Ah, mas você precisa para passar de ano. Eu falei, não, minha inteligência vale mais do que passar de ano, meu filho, desculpe. É? Então eu vou preservar a integridade da minha inteligência. Porque se eu me afasto demasiado daquilo que é intuitivo para mim, eu posso fazer isso como uma espécie de jogo construtivo. Mas até onde eu irei nesse jogo construtivo para depois retornar atrás? Se eu começar a gostar do jogo no meio, eu não vou querer voltar mais atrás. Então eu devo aprender um montão de geometria com a condição de eu não entender o que é geometria. Eu não quero. Esse negócio você pode dizer que nem... Né? Que nem o meu cunhado. Isso aí é simples. Um macaco, se ensinar, ele aprende. Mas, bom, nós estamos sendo ensinados como macaco. Né? É isto o ideal? É isso que eu quero ser quando crescer? Fala, de jeito nenhum. Eu quero ser um sujeito que entende aquilo que está estudando. Pô. Então, eu falei, eu prefiro sacrificar essa disciplina. Né? Mas continuar pensando no assunto por outras maneiras, de maneira que eu possa entender. E aos 38 anos de idade, né? Eu fui entender as relações entre o espaço real e as figuras da geometria euclidiana. E daí escrevi esse negócio de questões de simbolismo geométrico que me tirou um peso da cabeça. Esse problema deve ter ocorrido para muitas pessoas, mas elas sentem o problema. Mas em seguida elas dizem, não, o que importa é eu passar de ano. E daí é o seguinte, você jamais será um filósofo. Agora, se você decidir ser um filósofo, você vai parar de aprender a geometria ali mesmo, enquanto eu não entender, eu não passo adiante, e você vai repetir de ano, mas você vai ser um filósofo. Então, esse foi o sacrifício consciente que eu fiz. Né? O senhor quase 30 anos, depois subscreve naqueles termos a questão do ponto, da reta, você subscreve sim, eu acho que... Eu posso ter aprofundado um pouco a coisa, mas eu acho que aquilo ali tá certo. Quer dizer, não há uma noção intuitiva de ponto. Ponto é uma construção mental, pô. O que há uma noção intuitiva de espaço, isto sim. Tá certo? Então, você tem que deduzir o ponto das propriedades do espaço e não ao contrário. Não é isso? Que é exatamente o que eu fiz. E também é o que Platão faz no negócio da origem dos sólidos geométricos. Ele também usa um processo como eu usei, só que muito mais elegante, claro. Eu pergunto por quê. Como o senhor sabe, aquele seu comentário sobre o Georg Cantor e os conjuntos infinitos, que deixou um físico lá de Pernambuco, sei lá, muito puto da vida, mas que também não passou disso. Para algumas pessoas, físicos, matemáticos, engenheiros, que estudaram a vida inteira isso e deixaram passar batido esses paradoxos, que não têm a perspectiva metafísica, enfim, para esses caras, sua interpretação é absurda. Claro, porque eles estão falando do seu jogo combinatório. E eu estou tentando falar um negócio que se chama realidade. Para eles não tem importância se o que tudo que eles estudaram na vida não tem relação com a realidade. Não tem a menor importância, porque aquilo é eminentemente uma ocupação profissional. É um joguinho do qual eles participam dentro de uma comunidade que, né, os considera muito inteligentes por isso. E todo o objetivo da coisa é meramente social e profissional. Eu, no momento em que eu empaquei na questão do ponto, eu sabia que eu estava danificando seriamente a minha carreira social e profissional. Hã? Tanto que no ano seguinte eu tive que sair da escola. Hã? Eu não estava aguentando mais. E a coisa piorou. Né? A hora que a professora de português nos deu para ler A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo. Eu falei, eu li 10 páginas, eu falei, eu não vou ler isso aqui. Ah, mas você vai reptiliano. Falou, eu não vou ler. Isso é uma bobagem, eu não quero perder meu tempo com isso. Meus filhos, eu tinha razão. É? Ela falou, então você vai tirar zero. Eu falei, manda vir o zero. Quer dizer, né? Foi um momento decisivo da minha vida. Você não imagina quanta pressão de todo lado veio, sempre no mesmo sentido. Eu falei, eu tenho que escolher. Ou eu aceito o adestramento disciplinar, né? E abdico da minha capacidade de compreender, ou eu fico com a capacidade de compreender e vou ter que retardar o meu adestramento disciplinar. Então eu pensei, falei, olha, se eu tiver que trabalhar de varredor de rua, mas nas horas vagas eu posso estudar as coisas de maneira que eu entenda, eu prefiro. Eu não tenho grande ambição social. Não tenho grande ambição social, sabe por quê? Eu nasci semi-morto, minha gente. É? Para mim, qualquer porcaria era lucro. Você está entendendo? O que, que eu podia querer? É? Eu achava tudo maravilhoso. Qualquer coisa que viesse. Você me marcou aos 8 anos de idade. Eu comecei a correr, pular, subir em cima da casa. Né? Aquilo para mim era uma maravilha. Para os outros moleques era banalidade, mas para mim era uma maravilha. Então eu estava muito satisfeito, estava muito feliz. Falei, não preciso de mais nada. Né? Então, a ideia de ter uma ambição social, profissional, nunca me passou pela cabeça. Os moleques concebiam carreiras inteiras. Quem você vai ser e tal? Eu não tenho a menor ideia, meu filho. Então, eu acho que praticamente todas as questões que eu vim a tratar depois, elas já apareceram para mim naquele momento. Ele falou, tem que decidir, né, o que eu vou ser quando crescer e, pai, tem que decidir se vou crescer. Eu falei, não, eu não vou crescer, eu vou ficar aqui mesmo. Né? Prefiro crescer mais devagarzinho, mas entendendo os passos. Por quê? Eu naquele tempo já via no ensino, eu já via mais tanta bobagem, mais tanta bobagem, mais tanta coisa que eu achava uma crueldade submeter os meninos. Outra decepção que eu tive. Um dia eu estava lendo na... A aula de inglês estava muito chata. E eu peguei um livro para ler. Né? E o livro era um estudo sobre a técnica poética do Cassiano Ricardo. que não era um grande poeta, mas era um, tecnicamente era esplêndido. E eu estava lendo aquilo interessadíssimo, e daí a professora me pegou no pulo, né? E catou meu livro, Louco da Vida. Até aí tudo bem, era meio justo. Só que daí no dia seguinte, ela disse, mas que livro esquisito aquele que você estava lendo, que coisa mais estranha. Na sala dos professores, até outro, vimos que negócio que estranho. Aquilo para mim foi um choque. Eu digo, puta, peraí, esse é um livro, vamos dizer, de análise literária. Como é que a professora de inglês não sabe o que é isto? Hã? Esses caras são todos uns semi-analfabetos, estão aqui nos enganando. E eu podia ver isso por quê? Porque tinha outros professores que sabiam o que estavam falando. Só que eram minoria, eram todos velhinhos. Eu vi, alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa se perdeu aí. Eu vi o meu professor de latim, José Hildebrando Bretas, o senhor que dominava o negócio, que era uma coisa maravilhosa. Ele sabia tudo. Ele sabia o que estava fazendo. Né? Eu vi o meu professor de história, que, que era o Francisco Almeida Magalhães, que já estava velho, gagai, semi-cego, mas que ele sabia história do mundo de cor, ele sabia tudo o que tinha acontecido. Aquilo era uma maravilha. É? E depois vinha uma cretina, é? Que não conseguia ler um livro de análise literária e estava ali ensinando uma língua. Eu falei, pô, estou ferrado aqui. É? Se eu vou tentar agradar essa gente, eu vou ter que fazer tanta falsidade, tanta mentira, tanta palhaçada, que vai danificar minha pobre inteligência. Eu não tinha aquela capacidade de viver em dois planos ao mesmo tempo. Eu nunca fui bom ator, você está entendendo? Até hoje. Uma coisa que é muito importante para mim, que aquilo que eu faço, vamos dizer, em público, diante de vocês, seja exatamente o que eu sou na minha casa. Está aqui, minha mulher e minha filha são testemunhas. É? Só tem duas coisas que eu não posso mostrar em público. O que é esse negócio de transar e negócio de defecar. Isso, tirando isso, o resto, e se me encherem muito, um dia eu mostro até isso. Tirando isso, eu sou aquilo que eu sou na minha casa. Eu não quero ter duas personalidades. Uma só já me dá trabalho. Eu já me atrapalho com uma só, mas já com duas. Né? Então, ali eu tive que tomar essa decisão. Então, tudo o que eu falo, eu estou falando do ponto de vista cognitivo integral, estrito, rigoroso e sério. Não tem jogo nessa brincadeira. Agora, todas as profissões têm um jogo. Você aprende a jogar aquela regra e você aceita um milhão de coisas que não fazem o menor sentido, mas que são, vamos dizer, o código da comunidade, então você ali aceita dentro da comunidade. Isso toda profissão tem, sobretudo as profissões científicas são cheias dessa coisa. Este é o motivo pelo qual eu não estou em nenhuma delas e Deus me livre de estar. Porque eles querem exercer aquilo e mostrar habilidade sem precisar compreender. Agora, se ele não está tentando sequer compreender, como é que vai contestar o que eu estou falando? Hã? Digo, por exemplo, você pode dar uma resposta matemática ao que eu disse sobre o Gordon Cantor? Eu falo, não. Não tem resposta matemática. Isso é uma questão filosófica, meu filho. Toda matemática do mundo não vai responder isso aí. E assim por diante. Né? Por exemplo, outro dia, o sujeito me escreveu falando, não, você falou do Dawkins, mas você não estudou a fundo a teoria do Dawkins, a teoria da evolução. Eu falo, de fato, meus conhecimentos a respeito são muito deficientes. Mas tem uma coisa que eu conheço, que é a teoria da prova, a lógica da ciência. E eu sei que as coisas que ele diz não passam por esse teste, mas no primeiro método já caem. Não? Por exemplo, ele quer demonstrar a teoria dele através da genética. Então, o que ele faz? Ele diz, a genética prova a evolução. Então, ele define um gene como aquilo que é capaz de produzir evolução. E depois, é claro, fica provado a evolução com base na genética. Eu digo, meu filho, isso aí é Lauda 1. Não sei se o pessoal sabe a história da Lauda 1. O meu ex-cunhado, que estava testando foquinhas, aspirantes a jornalismo na Folha de São Paulo, então chegou uma garota lá, botou o papel na máquina de escrever, naquele tempo não era computador, e escreveu assim, Lauda 1. Ele falou, acabou o teste. Ele mandou a menina embora. Então, isso aí, meu filho, é Lauda 1. Então, eu falei, eu não entendo muito de biologia, de fato, mas eu entendo de lógica. E eu sei que isso aí não pode, não importa se o que você está fazendo é biologia, geologia, história que eu parta, isso não pode. E o Richard Dawkins passou a vida inteira estudando biologia, então ele sabe um monte de biologia, só que é o seguinte, é ilógico o que ele diz. Então, você não precisa estudar o assunto a fundo, talvez o que ele está dizendo tenha alguma verdade, mas não dá para saber. Nos termos em que ele colocou, você nunca vai saber. Dá mais um cafezinho para mim. Bom, então, eu acho que hoje não dá mais tempo de responder nada. E também já falei demais, já tô, ainda continuo estragado pela minha gripe. Então vamos descansar. Muito obrigado a todos, até a semana que vem.